E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega cinco e meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! É, começou o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome de BB Financeira. Crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse www.bvfinanceira.com.br. Em nome de essa, construindo com valor, em nome de Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E também extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Ah. Tudo bem com os senhores? Ah, boa tarde. Olá. Tudo Olá, bem aí? Tudo bem? Olá! Tudo bem aí? Tudo bem? Opa, tudo bom? Bem? O tempo tá gostoso, tudo bem? O tempo tá legal. Tá legal? Tá legal. É, deu. É. Tudo bem, tudo bom? Deu uma esquentadinha. É, deixou de esfriar um pouco. Né? Alegria, meu. Deixou de esfriar um pouco, mas é, né? Tá bom. Tá bom. Bom, ô, seu Bento. Opa, tô aqui. Seu Bento veio hoje. Claro, seu Bento sempre. Tava plantando? Plantando? Eu sempre venho. Plantando mandioca? Qual a outra lá? E com a outra? Quem? A querida. Que outra lá? Querida. A Dilma, né? A Dilma que eu falava dela, da mandioca. É. Amiga do Tomás. Ah, entendi. Isso aí, Domingo. Parou! Susto, porra! Susto, Cátia. Amiga do Tomás. Não, é engraçado aqui é o seguinte. Quando eu faço as brincadeirinhas, você sei que eu não uso as brincadeirinhas do beijo, tudo babaca. Mas sim. Vai. Aí alguém armou pra cima do José Eduardo Cardoso. Mas o que aconteceu lá que falaram? Ele foi defender a Dilma, ele tá lá na defesa da Dilma. Tava lendo. Tava lendo os maiores. Os grandes juristas desse país. O doutor. Que são contra o impeachment. E falaram, tá aqui o doutor Tomás Turbando, Bustamante. Aí, velho. Aí ninguém, aí todo mundo achou legal. O mano tem razão. Olha, vou te falar, velho. Oh, os brincadeiros babaca do beijo. Quando isso, eu mando, isso é coisa de estagiário, velho. Abre a entrevista às minas gemendo. Que coisa gritando, absurda isso. Esse beijo é babaca. Quando o foi estagiário lá no trollou ele legal, velho. Você viu que legal? Não, eu quero deixar aqui meu protesto. Em relação a todos. O que é isso? Tá revoltado por quê? Porque quando foi lá, é legal. Você vê, mas uma... é legal. Não, quando sou eu, é chato, é babaca. Não mudando muito o assunto. Beleza. Tô olhando aqui, rapaz, que coisa. Faz 10 anos que morreu o Bussunda. Teve um 10, jogo hoje. 10. Teve porra. Um jogo de futebol hoje. 10. E hoje foi, morreu Copa também. De, Copa de 2006. Foi que morreu o hoje morreu Fiore, o professor, né? Girafales, velho. Não foi? Morreu a Copa. Morreu. Que morreu um pouquinho antes do Fiore. Foi. Da Copa, o Fiore morreu, né? O Bussunda morreu jogando bola lá, que ele teve um infarte. O professor... Quem que é? Morreu. Girafales morreu. Ah, o professor hoje. Girafales, que morreu, eu esqueci também. O nome do ator agora. É o... Oh, uma pena. Aguirre. Cara. Aguirre, isso. É. Ele faleceu também. Diego. Já foram Aguirre, quatro, né? Hein? Tem quatro vivos e quatro mortos, né? Exatamente. Manda abraço pra ele também. Os eu não. Ah, esse papinho lembra. Aí, você tira sarro, né? O Domênico mandava abraço pra morto. Tira o sarro, Você tá tirando sarro? Não, aí depois você paga de moralista aqui no programa. Eu? É. Eu não sou moralista é nada. É falso véio. Moralista. Eu quero que o mundo acabe. O mano tem razão. Pô, mas o. Mano, porra. Morreu sem dor, desfilha do ator de Girafales. Melhor. Melhor, sim. Né? É, mas foi. Não foi ela que morreu? Não, ela falou isso. Aqui, que segundo os médicos falaram, né? Pô. Pô, a pessoa fala, a mãe morreu sem dor. Ué. Não, às vezes tá... morreu pra falar. Não, mas às vezes tá, você tá... Ué, quando você... Você já operou, mano, alguma vez na sua vida? Graças já a operaram? Deus, não. Alguém precisou operar, não? O Benja. Eu já operei. Já. Alguém já tomou anestesia geral? O Benja teve que cortar a ponta então, do sabe. Charuto aí. Pô, meu, você não sente porra nenhuma. Né, Benja? Hein, Benja? E... Eu operei, né? Você não sente porra nenhuma. Mas você dorme, você acorda e fala, já? E o dia que o Mota falou que um amigo dele... Acordou morto. Acordou morto. É. Que coisa, né, meu? Eu, né? Eu lá fazer. Como que alguém acorda morto? Eu queria descobrir, não sei. Acorda morto. Como alguém acorda morto? Acordou morto. O que é isso aí? Nós falamos, lembra que nós falamos aqui? Ah, é? Ganhamos? Ganhamos. Ganhamos? Balinha em goma. É sério, não ganhamos da Vênus? Rafael da Vênus tá aí fora. Que legal, hein, Rafa? Legal, ele mandou pra nós aí? Mandou. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Mano. Qual que é a diferença dessa pra outra? Mas é com uma é pra roupa branca e outra pra roupa colorida. Isso é com água ou com leite? É, uma é pra roupa branca e outra pra roupa colorida. Ah, achei que era um shake. Ah, você jogava pra tomar. Não, que toma, eu vi aqui a cor, achei que era morango. Você é um índio, velho. Eu ia falar, troca a minha aí. Eu ia falar, troca você é um índio, velho. Você é pra lavar a roupa, pra tirar mancha. É ótimo isso. É, uma é pra roupa branca e outra pra roupa colorida. O senhor ganhou duas, é isso? É isso. É que eu falei mais. Mas é assim. Ah, o senhor fala mais, ganha mais. É, porque eu lavei, eu lavo roupa pra caramba. Você lava muita roupa? Muita roupa. Seu Bento, vamos às principais manchetes dos times. Vamos começar com o Palmeiras. Com nós. Fala assim, é nós. É você. Nós. Quando estiver perto do título, ele vai falar nós. Não, sempre falou nós. É, nós. Não. Sempre falou nós. Não, nas piabas ele não fala. Não, sempre falou. Domênico, nas piabas ele fala vocês. Hoje o Nobre foi a CBF, hein? Foi dar uma voltinha lá. Foi na CBF, né? Precisou, né? Foi reclamar lá do Virou o Inter vocês agora. Ficar dando DVD pra CBF. É, então. Mas tá precisando, né, mano? Se tá sendo prejudicado, tem que ir mesmo. Os últimos três jogos. Muda alguma coisa? Não, não sei. Ah, tem que ir, tem que falar, tem que estar em cima. Se não falar nada, não. É mais fácil ameaçar o árbitro no vestiário do que na CBF entregar a TVD. Vem aí, ô, seu Bento. E é o seguinte, o Cuca pediu um atacante, a diretoria está estudando, trazer mais um atacante. Mas tem nomes, não? Não. Olha, pelo que eu li, não está estudando, não. A diretoria do Palmeiras... Mano. Não, a diretoria do Palmeiras falou que tem inúmeros atacantes no elenco e que o Alexandre, teoricamente, não faz falta. Tem o Barrios, tem o Cristaldo, tem o Rafael Marques. Eu te entendo, mas não entendo. Como assim? O Barrios não joga, mano. Não fala sério. Não, mas a diretoria do Palmeiras aí falou que precisa trazer um outro. O Barrios aí disputou o respeito, mas ele é um chinelo, meu irmão. Não, mas ele joga um e fica 10 fora. Não joga. Igual eu falava do Valdívia. Ganhou 200 pau. Ganhou igual o Pato. Putz, aquilo ali. Caraca. Não joga, velho. Não, mas em termos de atacante, Bento, ó, tem... Mas tinha 9 atacantes, lembra que eu te falei, mano? Então, mas tem, não, tem Eric... Peraí. Ô, mano, você tá confundindo Roger atacante... Roger Guedes, Gabriel Jesus... Não, mas independe, ô Bento. Eu citei aqui 3 que são. Ele quer centroavante. Quem, Barrios é centroavante, Cristaldo é centroavante, Cristaldo... Rafael Marques pode jogar de centroavante. Ah, Cristaldo é. Quem quer? Quem? O outro? O Cristaldo. Rafael Marques, o Cristaldo e o Barrios. Marques... É. Ué, mas pode jogar. Ué, mas ele é atacante. Mas é que tá, Domenico, você tem 18 mas ele atacantes cai muito pela no time, ponta, né, mano? Comprar ele outro. Não, eu entendo que acho que talvez... E outra, velho, vocês perderam o Alexandre, não era o Ibra, hein? Não, mano, eu entendo que você tem até razão. Nós temos 9, tinha 9 lá, porra, não sei o que aconteceu, né? Trazer mais um? Ó, tem lá, de atacante, hein? Vamos lá, me ajuda. Ó, Gabriel, o Gabriel Jesus. Não vou pôr o Alexandre, tá? Roger Guedes. O Barrios, Roger Guedes, Dudu, o Cristaldo. Rafael Marques. Já falei, né? Rafael Marques. Eric. 7. Rafael Marques, você falou? Alexandre seria o 8º? Rafael Marques. Já falei, tonto. Ah, tô contando. Domênico. E tem o Luan. Tem o Luan. É uma. Luan é ponta esquerda. Mas é atacante, não é? Atacante? Faltou. Tá, mas tem mais um, então falta. Faltou o que veio do Botafogo. Rafael Marques, você falou? Já falou. Mas, ô Domênico, amanhã é o Santa Cruz, hein? Mas você tem que ganhar, hein? Amanhã. Aí não tem conversa. Casa cheia. Vai ter que ganhar. É? Tudo vendido já lá. Primeiro aí, nessas. Nos próximos 5 dias vai levantar quase 5 milhas. Ah, leva. Se ganhar esse jogo então amanhã, velho... Não, amanhã já vai explodir de novo. Se amanhã ganhar, vai pegar o América e vem mais... Por isso vem que fica mais. Cada vez maior a idiotice de acender, né? Exatamente. Coisa, não só o Palmeiras isso, se joga com, sem não só isso com aquelas brigas que aconteceram. Né, joga gente, sem torcida, parar. Por exemplo, imagina só o prejuízo do Palmeiras. É 2, 3 milhões. Vou fazer um apelo aqui. Torcedor palmeirense... Um ano é bom, tá conspirando. Vamos embora, né? Porque assim, todo ano que o time tava ruim, a torcida ajudava. Mas hoje que o time tá bom, a torcida tá atrapalhando. Vai lá no meu arraiar, solta o sinalizador. Isso, lá. Vai lá, o seu bebê. As biribinhas, né? As biribas. Só deixa lá acender tudo lá. Só pode acender o que quiser. Lá no meu arraiar, acende sinalizador, acende. Biriba. Pode acender. Acende lá. Acende farola, né? Exato. Negócio de biriba, acende farol. É boa essa, hein? Acendeu com o Claudio Zoli também, a versão legal. Melhor. Não, o original é melhor, mas do console, né? É legal. É legal, boa. Acende o farol. É boa essa música. Acende o farol. Nem li a notícia ainda, Bento. Tô vendo aqui na home do Globo Esporte aqui, ó. Bar. República Tcheca e Croácia empatam em jogo marcado por sinalizadores e gol no fim, após pênalti bobo. Outro gol no fim? Nessa Eurocopa só tem gol no fim. Só tem gol no fim. A Itália ganhou da Suécia hoje com gol no fim. Mas é que tá, é um jogo que foi marcado por sinalizadores também. Ou seja, isso não é exclusividade da América do Sul, não. Vamos parar de frescura, vai. Furou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, acende o farol, acende o farol. Você tem aí com Cláudio Zoli? Cláudio Zoli. Cláudio Zoli com... Esse, né? Aliás, Claudio Zoli é sensacional também. É sensacional. De carne ou de queijo. Mas Claudio Zoli fez poucas músicas também de sucesso, hein? Não. Ah, ele fez aquela da Marina lá, como que era? A francesa. A francesa. Cada um, Noite no Prazer. Noite no Prazer. Livre pra Viver. É, Noite do Prazer não é ele sozinho, né? Livre pra Viver foi uma coisa que só a gente que tem um gosto mais blackeado é que blackeado, gosta. Né? Blackeado. Ah, você não. Olha lá, o garoto Harvard. Achou a versão do Claudio Zoli? Não sei se você se é remix, ó. Remix, não, remix, tá legal. Ah, certo. Meu Deus, vamos. Vai, vamos aí. Bora, bora. Bora tomar uma. Bora. Vamos, muda. Muda o falar do Santos. Fala do Santos aí, do velho. O velho não tá aqui. E no do Santos, por favor. Ah, deixa o farol do Santos. Vai, ajuda ali, vai, vai indo do bar. Santos ali. Mas é o seguinte, e no o que Santos, aconteceu do Santos? Santos! Santos! Gol! Agora aqui, eu vou fazer um baixinho. Agora quem dá bola. Let's go! Muito bem. Amanhã que foi, mano? Tem Lucas Lima. Lucas Lima vai dar um tempinho. Por ele vai recondicionar. Eita! Recondicionar. Recondicionar, velho. É. Ó, David Santos. Braz, Lucas Veríssimo, tá recondicionados. Né, o Gustavo Henrique tá fora. Paulo Ricardo também. Paulo Ricardo? É, não foi relacionado. Paulo Ricardo? É. Paulo Ricardo da RPM. Ricardo. Paulo Ricardo, nossa. Eu não sei fazer Paulo Ricardo. O sonoplasta tá atrasado hoje. Mas por que você falou um X, mano? 43. Por que eu falei um X? Porque o Lucas Lima acabou de voltar da seleção, mal jogou, tá certo? E já falou que precisava ficar fora por causa do condicionamento físico. Ele quer aprimorar o condicionamento físico. Eita. Ou seja, já tá plantando, teoricamente, um pezinho pra poder falar, quero picar a mula. É. Já fez 7 jogos pelo Santos, mano? Não, mas imagina. Você acha que vai ser transferido pra cá, mano? Para, o Lucas Lima vai jogar fora do Brasil. Onde tem condições de comprar o Palmeiras? Nem Palmeiras, velho. O Lucas Lima ainda vai pro Palmeiras, velho. Palmeiras, o Lucas Lima não joga nem de graça. Os cursos que ele fez no Twitter lá, velho. É. Nem o jogo. De ouro, mano. Mas o peixe amanhã, às 18 horas, na Arena da Baixada. Sim. Contra o Atlético Paranaense. Beleza? Então tá certo, seu Bento. Bom, é o seguinte. Olha aí, o que aconteceu? Essa foi a primeira manchada? Segundo já. Segundo já. Então, com o som de RPM, deixa eu te falar aqui, deixa eu te dar alguns recados aqui, porque é o seguinte. Opa. O Estádio 97... Ele vem em nome de HDI Seguros. Boa. Ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome também de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Também em nome de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido do Brasil. Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora eu vou falar de Recubre Plast para você que tá aí com problemas, hein? Ah, você que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, problemas de umidade. Você tem que acabar com esses problemas. E para isso, você vai exterminar os problemas usando o impermeabilizante Recubre Plast. É, meus amigos, Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubre Plast também é o único que te dá a garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, viu? É só consultar as lojas, aí elas estão detalhadas. Para você que está acessando agora 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando o site. Você que está no teu carro e depois quer consultar, acessa depois lá, chegando na tua casa, aí, ó, sinteplast.com.br. Dá um sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui para o senhor José Luiz Santista, proprietário das lojas Tintas e Tintas da cidade de São Vicente e Santos, ouvindo a gente atentamente. Impermeabilizantes Recubre Plaste é a máxima proteção para toda a sua casa, seu Bento. São Paulo. São Paulo. Tricolor. Olha. Ó, um abraço pro pessoal do posto Chaparral que a gente vai lá, tudo São Paulo. Pessoal, é mesmo? É, tudo São Paulo. Boa. É, Tricolor. Olha. Vamos lá. Vamos lá, seu Bento. Calma aí. Galera, hein? Boa notícia. Galera. É, estendeu o vínculo com o Tricolor mais um mês. Mais um mês. Então, caso o Tricolor vá vale, final da Libertadores... Final vai com o Calleri. Ele está lá em campo. E tem gol. Hã? O Calleri sempre tem gol. É. E, ó, e tem mais, viu? Ele falou... É. Ele deu uma declaração, Calleri, é o seguinte. Ele falou que depende muito dos dirigentes, que ele não tem nenhum clube, ele não assinou com ninguém, né? E falou que depende muito do São Paulo, entendeu? Mas é lógico, o Calleri não é um jogador barato. É. É um cara que... Por que vocês falam Calleri? É Calleri. Calleri. Ah, Calleri, Calleri. Importante que ele faz gol. Então, importante é o seguinte, que ele, dando essa declaração, joga uma pressão para o diretor de São Paulo. Só que eu acho que o São Paulo não tem dinheiro para comprar ele. É muita grana. Ah, outra, agora a grana que entrava é pro Maicon também, né? É. Ô, Motinha. Os caras falam em torno de 15 milhões por ele, velho. 15 milhões é grana para um jogador. No Brasil hoje, quem paga 15 milhões num jogador, mano, desse? Acho que ninguém, é difícil, né? Isso, Motinha. Geralmente é preço de venda, dólar, né? Não, de compra. É. E quem tá indo embora é o Rogério. O Rogério fez... esporte, né? Sim. Bateu o martelo. É, porque o Rogério pediu pro São Paulo, falou que não queria ficar mais no São Paulo. Ele queria ir embora. O São Paulo comprou... É, aumentou o vínculo dele em um ano. O São Paulo vai ganhar 800 mil e cedeu... Agora o São Paulo tem 100% do Rogério. Cedeu 25% para o esporte... Né? E vai ganhar 800 mil. E aí o São Paulo pagou 1 milhão e 100 pelo Rogério. Então foi uma boa grana pro São Paulo. Né? Deu só 25% e o Rogério continua sendo do São Paulo e aumentou o vínculo dele para até fim de 2018. Boa. Né? Então o São Paulo fez um bom negócio porque o jogador não queria ficar no São Paulo, tava fazendo corpo mole, tava sendo chamado a atenção e queria ir embora pro esporte. Né? Mais um daquela leva lá de jogador, né, que quer ir jogar no Nordeste. E o queria... gosta, né? É, impressionante, né, louco? O cara, o Chiesa foi a mesma coisa. E o Sport queria por empréstimo, sem pagar nada pro São Paulo. O São Paulo falou, não, a gente pagou pelo cara, se vocês quiserem, vocês vão ter que soltar uma grana, não vamos dar dinheiro, entendi, né, pra um clube da Série A, pra o cara jogar num outro clube e ainda vir fazer gol na gente. Sim, né? Não, tem que pagar. Então foi um bom negócio pro São Paulo, né, e o São Paulo agora tá com... recebeu 800 mil aí por 25% só, é, e pagou, na verdade, 1 milhão e 100, então teve um bom lucro aí, ainda vai ficar com o restante do passe dele. E ele até 2018, no futuro o São Paulo pode vendê-lo. Então foi um bom negócio pro São Paulo. São Paulo que tá atrás aí, né, dizem, o São Paulo tá trabalhando aí nos bastidores realmente, é, já com, ninguém sabe o que vai acontecer com o Maicon, né, mas o São Paulo tá atrás de 2 zagueiros. É. Né, não só mais de um, né, de 2. Boa. Então a esperança é que realmente o Maicon fica muito difícil, porque é muita grana pro São Paulo. Quanto que tá o Maicon que eles estão medindo? Dizem, seria 8 milhões. De reais? De euros. Putz! Pelo zagueiro. O euro tá 4? É. Aí não é dá. Uma grana, hein? 32 milhões, né? Então, é isso? É. Então é uma grana pro São Paulo pagar isso pra um zagueiro, então é muito alto, não dá, né? Não dá, não dá. Então o São Paulo tá trabalhando nos bastidores aí... Já falam de um zagueiro, se eu não me engano, do Boca, que o São Paulo estaria atrás. Eu não lembro. E que é o Catadias, velho? Eu não lembro qual é o nome, mano. Eu falar pra mim, esqueci o nome do cara. Mas nossa, se for o Catadias, reza, velho. É ruim? O Catadias, ele arrancou o mamilo da mãe dele, velho, com 2 dias de... Ah, isso! Que absurdo! Verdade. Você tá louco? Que absurdo! O Catadias... Ô, Domênico, põe aí a foto do Catadias aí pra você ver. Catadias, é ruim, é um jogador, mano. É o jogador que tem mais cara de retrato falado na atualidade, velho. Para, mano. É. Você conhece o cara? Do Boca? É. Ó, vou te falar. O Catadias, velho. Esse aí não dá pra não pegar o elevador sozinho com ele, não. Dá medo? Dá. Zagueiro tem que ser assim, tem que meter medo. O Tobi tá... Para, vai. Chama Daniel Catadias, velho. O que você acha ele é? Você liberaria do Tobi pro São Paulo? Não, Daniel Catadias. O seu Ben, você liberaria o Tobi pro São Paulo? Só pra Juve. Daniel. Aí você liberaria o Tobi? Daniel Alberto Dias? Óbvio, vira aí. Zagueiro do Boca? É. Este? Não, mas aí tá com cara de bonzinho. Põe ali no imagens ali, ó. Imagens. Vai ser alguma coisa aqui. Ele bate. Você pegou a foto dele na primeira comunhão. Vou pegar a foto dele aqui. Aqui, ativo. Não tem nenhuma aqui, ó. Olha lá, olha lá. Onde? Olha lá, tá aqui, ó. Caçadinhas, olha lá. Aquela foto tá cara de bonzinho. Tá aqui, ó. Não, é isso tudo, não. 97 FM, estúdio ao vivo. Entra lá que você pode ver. Tem cara de mal, velho. Mas zagueiro tem que ter cara de mal, vai. Zagueiro com cara de bonzinho, os caras pisam em cima, velho. Seu Bento, o Cannavaro tinha cara de bonzinho? De cara de mal, de mal? Ah, para, vai. O Cannavaro tem maior cara de assassino. Não, o cara não sabe buscar as fotos. Essa aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver. Sabe, olha a cicatriz. Olha a cara, deixa eu ver, mano. Aí ele tá com a cicatriz. Vocês não sabem pegar as caras de mal. O cara saindo do cativeiro, velho, tá ligado? Lógico, mano. Nossa. Mas tem que ser assim mesmo, tem que ter cara de mal, velho. Mas o problema não é ter cara de mal, é que ele é ruim, mano. Ele é ruim? Nossa senhora, bate até na mãe, velho. Mas com o Bowser é mágico, velho. O Bowser faz os caras jogarem. Começa com esse papinho de mágico. Ah, o Bowser é mágico. Eu desci o pau no Bowser. Nunca desci, foi o único que apoiei. Olha, mano. Não começa único, não, hein. Único que apoiei, você não pode tirar de mim, velho. Vamos lá, próximo. É... Olha lá, ó. O placar do Estádio 97 informa! Até que enfim, velho. Espera que eu tô guardando desde 2008 aqui. Vou usar tudo esse finalzinho de ano aqui com o Corinthians. Tem Fluminense. Fluminense 1. Cícero. Brasil. Time que não tem mais técnico, time que o torcedor tá triste, que pena. Time que deu tudo pra seleção, gerente de futebol, zero. Falei com o pai de santo. Opa, falou comigo, meu filho? Me falou alguns nomes que podem chegar a qualquer momento. Jair Pisserni, Celso Rotti, Givanildo, João Santana. Lula Pereira, se tiver vivo, tá cotado. Ou pega o Domênico mesmo, imagina o Domênico na beira do campo, vai, velhinho, toca a bola, mexendo no óculos, ajeitando a água. Imagina o Domênico de técnico, velho. Olha, eu vou dizer uma coisa, se eu fosse treinador, seria um dos melhores do país. Ah, seria nervoso pra caramba, dar nos caras, velho. Por isso mesmo, Imagina o Domênico entrando no campo pra dar no jogador. Ué, não, bater. Mas você já viu o técnico bonzinho? Não tem. Tem tal pau, velho. Quanta desgraça ontem, hein? Além de perder o jogo, sai Elias, Walter. Machucou? Rapaz do céu, o Viago é expulso. Não, mas peraí. Que noite, hein? É, a única ausência que eu posso lamentar aí, Bento, é a do goleiro Walter. Mas que tá sendo substituído novamente pelo Cássio, que é um grande goleiro, ídolo, e tá elas por elas. Então, beleza. O Elias, velho, já faz tempo que não joga bola, então não lamento esses 2 meses que ele vai ficar parado por causa da fratura na costela. O Iago, na boa, é aquele zagueiro que... É melhor ter ficado no antidote, nem, né? Fu, nem fá, entendeu? Tipo, não é o cara que você pega e fala, nossa, o Felipe saiu, é o Iago que vai suprir a ausência do Felipe. Não é. Então, velho, eu ainda acho legal quando acontece esse tipo de coisa, porque faz com que a diretoria do Corinthians agora também foque os esforços, além da contratação do próximo técnico. E não se esquecer também, Bento, de algumas posições que são carentes. Por exemplo, a zaga do Corinthians precisa de um zagueiro xerifão, precisa de um cara que vem ali pra assumir a liderança. Porque o Balbuena, ele até tem, talvez, esse perfil, tem. Mas é um cara que tá vindo aí de um outro mercado, etc e tal. Tem que dar tempo ao cara. O Corinthians, ele precisa de um zagueiro top hoje. O Corinthians, ele precisa de mais um meia de qualidade hoje também. E o Corinthians precisa de um homem gol, mano. Aquele camisa 9 aí que o adversário bate o olho e fala, maluco, é o cara que tá lá. Sabe quem? Vão deixar 2 zagueiros aqui. Umba Baraúma. Homem-go. Lembra, Dodô? Lembro. Jorge Ben. Então, ô Bento, eu acho que o Corinthians ele precisa de uma espinha dorsal ali, ó. No meio campo, ali na posição de volante, ali você tem o Williams, você tem o Bruno Henrique, você tem o Christian, você tem o Elias, você tem o Camacho, você tem o Maicon, tá bem servido. Mas, por exemplo, na meia, velho, na criação, por mais que você tenha ali, ó, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto, são jogadores que, na minha opinião, são excelentes coadjuvantes. Eles não podem ser protagonistas. E volto a falar aqui. Se o Marquinhos Gabriel, você é atacante, Paquito. Ô, meu irmão, você chuta no gol, mano. Você tem que fazer gol. Ontem, as melhores chances quem criou, principalmente no primeiro tempo, foi o Corinthians. E no segundo tempo, o Corinthians também ele teve o domínio da partida e só não abriu o placar, Domênico Gatto, porque foi incompetente. E só não virou o jogo também, porque foi mais incompetente ainda. O time do Fluminense é extremamente limitado, gente. É extremamente limitado. O pênalti foi claro na minha visão. Eu acho que o Iago, ele puxa o jogador do Fluminense. Ah, não puxa. Não, não, tem, não claro. Tem como contestar isso daí. Tem gente, ah, mas não puxou pra que o cara caísse. Puxou, ingênuo, né, puxou. Ingênuo. Foi bobo marcou, ali, hein, marcou mal, Saba, marcou né? mal. Ah. Foi bobo. Nem precisa ter o que ele fez. Mas independente disso, volto a falar aqui. O Corinthians, ele não pode, Domenico Gatto. Inclusive, já falei inúmeras vezes, mesmo quando o Corinthians vencia, eu falava, esse resultado aí foi ilusório, velho. O Corinthians, ele pode golear que nem goleou a Ponte, meteu 3, etc e tal. Mas o Corinthians, Domenico Gatto, ele cria inúmeras chances de gol. Mas na hora de chutar no gol, eu até falei isso contra o Palmeiras. Eu falei, esse tipo de chance não pode perder. Aquela chance no final do primeiro tempo que o Giovanni Augusto bateu cruzado. Esse tipo de lance não pode perder. Porque num jogo difícil, num jogo enroscado... Ah, e faz falta, né? Esse tipo de chance vai fazer falta, vai fazer falta. O Corinthians ontem, o seu Marquinhos Gabriel, ele perdeu um gol ridículo no primeiro tempo. E perdeu um gol ridículo no segundo. Não é pode, velho, não pode, não vi, o cara é atacante. O cara é atacante, mas por que jogou o Cássio? O Cássio porque o Walter foi machucado de meta lá e acabou sentindo uma lesão. Tá. Aí ele entrou, mano. Então ele entrou depois. Aí o Cássio entrou no intervalo. Tá. O Cássio defendeu o pênalti, né, mano? Rebateu. Mas aí não tinha jeito. Ah, mas aí eu acho que o Cássio ele poderia ter espalmado pro lado. Aqui não deu também. Foi meio que em cima dele e acabou forte, espalmando né? pra onde deu. Foi a melhor coisa do jogo, foi a volta do Cássio. Mas se ele pudesse ter espalmado pro lado, o Corinthians não teria tomado o gol que tomou. O Cássio é ídolo. Eu só queria fazer, também uma reclamação com relação ao Fábio Carrilho. É Carrilho? Carilli. Carilli? Fábio Carilli. O cara é interino, mano. Não, mas pera lá, subiu uma bucha. Pera lá. O mano já tá conectando o interino, velho. É interino, não. Aí os caras querem trazer o Fernando Diniz, o interino. Não dura uma semana. Falar, gente. Eu preciso falar, o cara é interino, mas o cara não é bobo. O cara não caiu de paraquedas ali, o cara sabe o que tá fazendo. Domenico Gatto, no decorrer da partida, o Elias acabou dando uma trombada ali com o Gum e fraturou a costela. O que ele fez? Ele me colocou o Rodriguinho pra jogar. Certo. O Rodriguinho é um cara que a torcida não pode ver pintado de ouro. O Rodriguinho foi dominar a bola na lateral, velho. A bola bateu na canela e saiu. Entendeu? Então, já começou errado aí. Com relação à substituição que ele fez aí do Cássio, o Walter pelo Cássio, aí era o óbvio, porque não tinha o que fazer. Aí, beleza, ok. Mas no último lance do Domenico Gatto, a última substituição que o Corinthians poderia fazer... Né? Isso aí foi o Marcos Júnior. Esse aí, velho. Marcos Júnior. Foi numa trombada aí que o Walter acabou dividindo com o jogador do Fluminense. Cresceu uma outra cabeça na cabeça do cara. Pra quem não viu ali, aquele lance foi uma bola dividida ali do Walter com o Marcos. Nossa, que gol que o Corinthians perdeu ali. Então, Marquinhos Gabriel. Foi o Marquinhos Gabriel. Esse gol aí foi o gol que o Marquinhos Gabriel. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, no site da Energia 97. Olha isso, tem os lances da partida ali no nosso estúdio ao vivo. É só cutucar ali, cara. Os lances aí, os melhores momentos de Corinthians e Fluminense. E o Domenico tá abismado com o gol que o Marquinhos Gabriel perdeu. Eu não assisti o jogo, entendeu? Eu vi só o gol no lance do pênalti, tá, do Fluminense. Mas então, só pra concluir aqui a minha crítica ao treinador interino do Corinthians, na boa, Domenico Gatto, a última substituição que o Corinthians tinha pra fazer, nossa, a última. Mas olha isso, mano. Nossa. É ele mas de o novo? Ouvinte, sim. Não pode ser, cara. Sim. Esse cara perdeu 2 gols inacreditáveis, cara. Por isso que eu critiquei. Mas o ouvinte não tá vendo agora não, aí tudo o nosso... É verdade. Mas quem tá assistindo, imagens, então, né? Viu? Então, a minha crítica, Domenico, o Corinthians, ele tava perdendo, porque pra quem não viu aí na hora que o Iago fez o pênalti no jogador do Fluminense, ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. O que acontece? O Corinthians perdendo o jogo... Perdendo quantos o jogo, minutos foi, mano, ali? Ali tinha 20 e pouco. Que foi expulso, 30 né? Pouco, aí complicou 30, ou não? 25, 30. Teoricamente não complicou, porque o Fluminense não tava fazendo nada, Domenico. Não tava fazendo nada. Mas o Corinthians teve chance grande de empatar problema, ainda, não? Já vou chegar nesse ponto. Mas o grande problema é que o Iago foi expulso quando ele tomou o segundo amarelo. Aham. E ao invés do cara me colocar um cara pra frente pra tentar buscar o jogo, ele queria colocar o Pedro Henrique. Ele foi impedido pelo Elias, que chegou lá e falou, professor, precisa colocar um cara lá pra tentar articular alguma coisa pra gente botar o jogo. Ah. Ele queria substituir um zagueiro que foi expulso por outro. E o Corinthians perdendo o jogo. Tá maluco. Mas não tinha que recompor ali, mano? Ele recompor porra nenhuma. O Fluminense não tava atacando. Era só recuar o volante, tá certo, colocar um cara mais adiantado. Ele colocou o Camacho. O Camacho fez a estreia dele ontem. Inclusive agora aí com a ausência do Elias... Graças a Deus, ou o Maicon ou o Camacho terá chance de jogar. Porque com o Tite não tinham. Eu não sei também o porquê da predileção do Tite com o Rodriguinho, quando ele não podia jogar. Ou com qualquer outro jogador. O Bruno Henrique na posição ali, que não estava jogando nada também. E o Tite não colocava o Maicon, que na minha opinião deveria ser o titular. Ah. Ou o próprio Camacho, que o Corinthians trouxe, que fez um bom campeonato paulista com o Audax. Então agora, de maneira forçada, um dos dois vai ter que ter chance de jogo. E o Elias vai ficar dois meses parado, né, Ben? Mano, exatamente. Mano, esse campo, só rápido, esse campo foi aquele nada campo que o Palmeiras jogou com o Flamengo? Foi. É esse, né? É o de Brasília. É bom esse campo, sobrou nadinha pra eu falar. Não, sobrou assim. Técnico do Corinthians. Ah, então, não isso tem? Que eu falar, Benja. Não, é, o cerco tá fechando, o que eu vou né? falar porque, do assim... técnico é o seguinte. Se o Mano tá cornetando o interino que pegou um fogo de, como é que fala? Fogo de? Um rabo de foguete aí? Rabo de fogo. Pegou um rabo de foguete? Porque o cara... Se ele tá no Corinthians, ele é capaz, Benjamin. Não, não pra ser treinador. É igual o cara, o soldado do BOP. Eu esperei você falar duas horas. O Capitão Nascimento tá com gripe e não pode subir o morro. É diferente. O reserva dele tem que ter competência pra subir, é diferente, véio. Mas o treinador não tem reserva. O cara sumiu, pô. O cara sumiu ali, no desespero. Quem vai vir? Então, o time tava abalado, velho. Se o interino tá sendo alvo de críticas... Ferrou. Você imagina quem imagina o próximo treinador que perder 3 partidas. Uma. Acabou. Uma ou duas, ferrou. Você acha que muito técnico tá pensando nisso? Falando não, peraí. Não, eu acho pode o seguinte... Pode estar. O cara falou, vai sair depois do Tite, velho. Mas você acha que foi corneteiro mesmo? Nossa senhora. O Corinthians toma o Corinthians toma um gol. Deixa eu falar de novo. Você me chamou de corneteiro. Não, mas peraí. Eu esperei 2 horas. Domênico, o Corinthians toma um gol com 17 minutos do segundo tempo, tá certo? Precisando empatar a partida e quem sabe até virar. Mas tinha uma menos, hein? O cara vai lá e quer colocar outro zagueiro. O cara não é treinador. Mas tinha uma menos, o cara tava lá. O cara não é treinador. Tinha uma menos. Bom, e aí? Chato, porra. Afinal, porra. Quem vem, Benjo? Você conhece todo mundo. O Kleiner é verdade que foi oferecido? Olha, não tem essa informação. O Dunga tá em São Paulo, hein? Não, não, mas o Dunga não foi, mas o Kleiner foi. Não, não acredito em Gilson Kleiner, não acredito em Dunga. Você não, não acredita em quem? É o Silvinho. Hot. O Silvinho, ontem, dá uma informação embarcando, aqui, né? Eu acabei no programa, os caras falaram assim, ó, o Silvinho falou que desligou da Inter e tá embarcando. Eu peguei e falei aqui, falei, mano, vai tá embarcando pra onde, gente? A reunião que o Corinthians vai ter pra definir o treinador era hoje. Eu falei, mas os caras não acreditam. Aí, já que ele tá em São Paulo, vamos chutar cada um tem direito de acreditar em quem quiser, isso é normal, cada um acredita em quem quiser. O Oswaldo tá onde, velho? Eu peguei no esporte, eu peguei e falei aqui, falei, gente, a reunião... Pode vir, Oswaldo? Eu falei assim, a reunião é hoje. É hoje. Como é que o Silvinho vai embora? O Silvinho não falou nem não pro Corinthians. Porque quem ligou e deu a informação é o Zé Elias. Tá na ESPN, porque o Zé Elias é... Ah, amigo dos caras. Não, conhece. O Zé Elias e o Silvinho cresceram juntos, jogaram junto a vida inteira. É o Zé Elias, o Silvinho e era mais um aí. Mas o Zé tem uma informação ou não? É mais um da base aí, que eu esqueci que são 3 caras inseparáveis. Esqueci. Mas que tem informação, o Zé? Alguma coisa? O Zé ligou pra ele e ele falou... O Zé Elias ligou e o Silvinho falou pra ele, falou, ó, eu não quero sair agora, eu tenho um contrato com a Inter de Milão e tô fazendo o curso da UEFA pra poder ser treinador na Europa. É. Não foi o Corinthians que ligou pra ele. A reunião era hoje. Então, eu não posso falar do nome porque os caras estavam lá reunidos lá desde a hora do almoço, eu não sei. Qual o feeling? Você tem algum feeling de quem vem? Vou repetir o que eu falei na quarta-feira. Eu falei, ó, Oswaldo Oliveira, o Roberto de Andrade, adoro o Oswaldo, é amigo pessoal, mas há um receio que a torcida do Corinthians não tem muita paciência com ele. Esse era o receio. É a torcida do Corinthians que não tem. Mas não vai ter com ninguém, né, também, né, Ben? O Mano Menezes, ele não gosta. Tá descartado. Ah, não, ser que alguém o convença, mas eu acho que ele foi muito contundente na entrevista de falar do Mano Menezes, não gosto do trabalho dele, nada contra, mas não quero ele. Aí começa, o Abelão, você falou pra esse... Tá fora não vem. Não, não. Não vem. Fora. Fora. Eduardo Batista... O Kleina não, beija. Do Kleina, eu não tenho essa informação. Porque ontem foi falado na ESPN o tempo todo, né? Eu não tenho essa informação, até porque se alguém ligou pro Jesus Kleina, não sei, repito. A reunião era hoje. E o Kleina tá onde? O Kleina não tá. O Kleina acho que não tá, tá? Não sei. Olha, de treinador renomado no mercado... Quem? Você tem Vanderlei Luxemburgo, que vive um momento péssimo. E foge de tudo que é a linha Tite e até a linha Mano Menezes. Você acreditaria que alguém saísse do time pra vir? Por exemplo, um que tá ruim chegou e já tá mal. Que é o Marcelo Oliveira. Não? Não. O Marcelo Oliveira tem lá, acho que não sei quantos jogos, mas tem. Mas ainda é informação. 4 empates, 3 derrotas. Não ganhou nenhuma. Assim, não ganhou nenhuma. Mas ainda é informação, é um achômetro. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não. Eu vou tentar dar esse negócio do Gilson Kleina, Levir Kulpi. É uma brincadeira. Sei lá, o Levir Kulpi. Não, vem. Não. Não, mas ó, o negócio do Kleina, Benja, se acontecer, isso é uma brincadeira, velho. Porque o Curitiba mandou o cara embora. É, não sei, mas foi falado ontem. Ah, mas o Curitiba mandou o cara embora? Ninguém tá inventando, porque... Se não serve pro Curitiba, vai servir pro Corinthians, gente. O Eduardo Batista mandou, o Fluminense mandou o Eduardo Batista. Ah, que legal. E Eduardo Batista? Quando eu perguntei na quarta, eu falei que tinha dois nomes que eram certeza de não, que era o Abelão e o Eduardo Batista. Não. Pô, então tá difícil saber quem vai ser, hein? Mas é o problema é o seguinte, cara. Pegou difícil, os caras, pegou traz os caras... Traz o Bielsa, velho. Pegou, é verdade, tá barato. Pegou os caras de calça curta. Bielsa tá fechando com a Lazio, mano. Furar então, os olhos da Lazio. É, lógico, não tinha, o Corinthians não tinha noção que poderia acontecer isso. Tá, então o Corinthians tá desnorteado. Viu, a diretora do Corinthians tem receio de contratar as pressas justamente pra evitar que se o interino... Já tá tomando porrada do mano igual. Você imagina um treinador. O Corinthians não pode. O Corinthians não quer correr o risco de trazer um treinador, tem que mandar ele embora daqui 6 jogos. E se depender do mano, isso vai, do nosso mano, vai acontecer. Mas, velho, nenhum treinador hoje agora, atingiu o status eu do diria, no agora Corinthians. Eu diria negócio. Vai ser difícil, viu? Não, mas não vai ter. Ó, isso vocês têm que não, vai ser difícil a pressão em cima do Roberto, cara. Se o Roberto tem algum receio que a torcida do Corinthians não tenha paciência com o Oswaldo de Oliveira, e eu traria o Oswaldo. Eu conversaria com o Roberto para tentar persuadir ele para voltar, mudar de opinião em relação ao Mano Menezes. Fala, olha, mano. Roberto, vamos rever aqui. Você gosta do Mano? Eu gosto do Mano. Eu gosto do Mano. Esse Mano ou do Mano? E Mano, você gosta do Mano? Não, esse aqui eu adoro. Tô falando do treinador. Foi de treinador. Que você gosta do Mano, eu sei. O Mano, o treinador. E aí? Moleque. Você gosta, mano? Eu falaria pro Mano. Das opções aí que estão sendo cogitadas, eu acho que é o melhor nome também. Eu apostaria no Silvinho, mas o Silvinho recusou. Agora, você coloca... Agora, mas entre o Silvinho, como o Silvinho recusou, velho? Osvaldo, esses caras todos... Como o Silvinho recusou? O Corinthians não ligou pro Silvinho. Quem ligou, o Corinthians não ligou. O Zé Elias que perguntou, foi o nome ventilado. Não, então, mas ele falou que não quer... É que o Mano Menezes... Eu acho que não vem, porque não gosta de treinar São Paulo. Mas e o Renato Gaúcho? Não, você é louco, esse cara aí. Não? Agora, não vem morar em São Paulo. O Renato. Vocês não gostam? Não. O Roberto, ele... Ah, não sei, eu tô tentando ver, né? Pra tentar convencer o Roberto Mano, é difícil, porque o Roberto foi muito contundente na entrevista. Então, se o Roberto ceder e trazer, vão metralhar o Roberto com... A não ser que o Roberto chega na entrevista e fala, mudei de ideia, conversei, acabou. E esses treinadores argentinos, sei lá, não? Eu não traria. Por que, Beijo? Você não gosta? Eu acho o seguinte... São Paoli, por exemplo, vai. Não, o São Paulo não vem. Eu acho o seguinte... Mas Corinthians... por que não vem? Caminhão de dinheiro ou quê? Não vem. Acho que não vem. Acho. O Corinthians... O Bielsa falou que é muito dinheiro? Não, tá negociando com a Lazio. É, mas tá fácil competir com a Lazio. Tem Lazio na capa do Kisuco, velho. Você tá louco. O Corinthians, nesses últimos anos, ele conseguiu adotar uma linha de... De trabalho interessante. Então, se você for agora, que deu certo com o Mano Menezes, deu certo com o Tite, até mesmo a volta do Mano Menezes não foi ruim, não. Os caras metralharam o Mano Menezes, mas o Mano Menezes pegou o time, classificou para Libertadores e tal. É que tinha o lance lá do Mário Gobbi, a eleição e tal. Então, essa linha, Mano e Tite, deu certo no Corinthians. Então, você vai chegar agora, nesses últimos 8 anos, que esses dois treinadores se deram super bem com uma linha de trabalho. Agora você vai mudar, vai trazer um treinador que vai querer mudar tudo. Esse é o problema, por exemplo, de trazer o Luxemburgo. Independente do momento do Luxemburgo ser horroroso, o Vanderlei é um cara que vai mudar tudo, cara. Vai virar 360 graus. Entre Gilson Klein e ele? Eu não acredito em Gilson Klein. Tem informação, respeito quem deu informação, não sei nem quem foi. Eu acho que os caras têm fontes também. E eu não acredito. Eu não acredito em Dunga. Dunga? Você é louco? No Corinthians? Não. Você é louco? Eu quero falar o seguinte. Eu tava só esperando o mano falar. Interna, velho. E eu que sou corneteiro, o cara tá pedindo o Dunga. Eu não pedi. O Beijo já pediu, pediu. Não, mas nem sugira esse nome aqui. Ia ser legal, hein? Nossa, vem Dunga. Ia ser sensacional. Deixa eu explicar, eu não pedi o Dunga. Eu tava pensando... Porque é mais um gaúcho, bate mano, na boca, velho. Não, eu também acho que não vai. Muito legal. Eu tô só pensei alto, falei que eu pedi. Pensou alto. Meu treinador seria Oswaldo Oliveira. Se não querem Oswaldo, com receio da torcida, eu tentaria falar com o presidente do Corinthians pra mudar de ideia e trazer Mano Menezes. Eu acho que a maior aposta do Corinthians seria o Fernando Diniz. É isso aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar os acontecimentos. Estádio 97, na Energia 97. Deixa eu falar pra você de GM agora. Ah, nessa semana, hein? A Chevrolet tem uma grande proposta pra você. Inversão de papéis. Até esse sábado, você vai ser o vendedor. E a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. É, pode ser de qualquer marca e modelo, hein? E se você ainda decidir, de repente, trocar por um Chevrolet, tem taxa zero para toda a linha, hein? Onix, a partir de R$ 37.990 com taxa zero. E mais, Prisma, só R$ 42.990 sem juros, hein? Traga seu usado, é só neste sábado, aproveite. Consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente. Estádio 97 também vem em nome de Extra Benjinha. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, viu? Tá chegando, ufa, o fim de semana. E é dia de jogo, jogo dos bons. É dia de chamar o teu amigo para tua casa, ver seu time dar show de bola na TV... E ainda tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? Pois é. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar cerveja. E ó, aproveite, viu? Aproveite que o Extra tem o melhor preço. E não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Estádio 97. E você, hein? O que você tá achando da semana? Cara, olha, a minha tá ótima. Ou melhor, tá irresistível com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É, isso mesmo, você ouviu. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, não, viu? 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir. Que, mas assim como eu tô fazendo aqui, repetindo pra caramba, né? E é muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é pepperoni. É só ficar atento aí e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/sp. E aí, hein? Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E pra fechar, vou repetir mais uma vez, hein? Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut, meus amigos. Fala, beijinha. O Roberto sempre ouve o programa. Então, sim, não sei se ele tá no carro ouvindo ou não. Eu te ligou? Roberto, não, não ah, ligou, tá. Não. Deve estar, eu vim falei, de nós. Não, então, acabei de falar, o Roberto, que sempre, sim, nos ouve, deve estar no carro aí no Estrela de São Paulo ouvindo. Roberto, traga o Oswaldo de Oliveira. Que Oswaldo de Oliveira, mano? Que Oswaldo? Traga o Oswaldo de Oliveira. Hoje, das opções que tem a melhor. A torcida não gosta do Oswaldo. Oswaldo adora o Corinthians. Oswaldo tem uma história legal. Os últimos trabalhos do Oswaldo não foram ruins, não, foram bons. O que ele fez no Palmeiras estava certo, o que ele fez no Santos estava certo, gente. E por que ele foi mandado embora? Porque a diretoria, primeiro que ele chegou no Palmeiras, pressionado, porque a torcida lá, os caras não queriam muito o Oswaldo, porque falaram que ele tinha identidade com o Corinthians. Repito, Oswaldo pegou um time com 25 jogadores novos, colocou numa final de campeonato, perdeu pro Santos, com o Dudu perdendo o pênalti no primeiro jogo e sendo expulso no segundo. No Santos, era o time que melhor jogava no futebol brasileiro. Todo mundo falava, dá gol de ver o Santos, era 4x0, 5x0, 4x0, 5x0. E aí, o presidente tá ouvindo nós? 4x0, 5x0, aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? É. Ele pegou um menino chamado Gabigol, falou, esse menino é o cara, vou botar pra jogar. A diretoria, mas tio Damião, velho. A diretoria gastou um caminho, ui, quase que eu falei outra coisa. A diretoria gastou cacetão, tá bom. A diretoria gastou um caminhão de dinheiro e encheu o saco do Oswaldo Oliveira pra jogar com o Damião. E quem tinha razão? Aí mandaram o Santos embora. Olha o Damião, mandaram o Oswaldo embora. O Palmeiras, gente, ele pegou um time com 25 jogadores em 4 meses e botou numa final de campeonato. Os times do Oswaldo jogam pra frente, é um cara do nível altíssimo. É um cara do nível altíssimo. Olha, ele tá ouvindo, não, não sei, agora deixa eu falar. Mas ele ouve, agora mais? Deixa eu falar. Lógico. Agora deixa eu te falar. Não dá pra trazer um treinador que a torcida do Corinthians vai ser uma unanimidade. Se você trouxer um Fernando Diniz e ele perder 4 jogos, já vão xingar. Se você trouxer o Eduardo Batista, vai perder 3 jogos, não vai aguentar. Mas ninguém é unanimidade, Oliveira. Mim, então, mas você precisa minimizar a rejeição, Oswaldo, cara. Oswaldo de Oliveira, hoje era o nome ideal pro Corinthians. Mas se fizer uma enquete, Benjamin, a torcida do Corinthians deve reprovar em 80% o nome, gente, do cara. Gente, mas quem tem que decidir o treinador não é a torcida. Mas a torcida pesa nessa situação também, lógico que pesa. Gente, mas não é a torcida. Quem tem que decidir é a diretoria do Corinthians. É igual, por exemplo, o Alexandre Pato. Se o Alexandre Pato tem bola pra voltar pro Corinthians, seria, mas não volta por causa da torcida. Isso também é diferente. Não, isso é diferente. O Alexandre Pato é um outro. Mas estou mostrando o quanto a torcida pesa, Benjamin. Quando o Corinthians, trouxe Carlos Alberto Parreira, inclusive você e eu falamos, Parreira não tem perfil pro Corinthians, lembra? Sim. Foi bem pra caramba. Ganhou título, o Corinthians jogou muita bola e tal. O Tite, também nós cansamos de cornetar o Tite lá. Cansamos lá atrás. O Mano pediu a cabeça dele. Cansamos de cornetar o Tite. Agora, é o melhor nome, Oswaldo, gente. Ah, o torcedor não gosta. Porra, mas vai fazer o quê? Então, vamos trazer quem? O torcedor. Hot. Olha, o Luxemburgo dá pra trazer hoje? Não dá pra trazer. Tá louco. Aí você vai falar, vamos ver o nome, vai. Paulo Roberto Falcão. Roberto Falcão é o nome? Não, a torcida do Corinthians gosta. Não sei se a torcida do Corinthians gosta. Se amanhã perde 3 jogos, não gosta. O Oswaldo Oliveira tem uma história no Corinthians. Oswaldo Oliveira adora o Corinthians. Oswaldo Oliveira, se eu não estiver enganado, adora o presidente do Corinthians. Não deve ser um relacionamento igual o Tite com o Roberto. Gosta do Oswaldo. Não, não sei se o Oswaldo tem um relacionamento com o Roberto de Andrade igual o Tite tinha, mas eu sei que o Oswaldo de Oliveira adora o Roberto, e o Roberto também eu sei que gosta muito do Oswaldo. É. Tá em casa, já trabalhou lá, conhece. Esse aqui é o problema com relação ao Oswaldo. O último grande trabalho do Oswaldo, ô Domênico, foi a conquista do Mundial pelo Corinthians. Não, você tá falando o último grande trabalho ou o último título? Ah, o título, gente. Ele pegou o título. Benjamin, o grande trabalho do treinador vai resultar no título, velho. O Corinthians ano passado tinha um time prontinho. Não foi pra uma final de Campeonato Paulista. O São Paulo, desde 2005, não ganha o Campeonato Paulista. Oswaldo pegou um time lá que todo torcedor do Palmeiras falou, tem que mandar todo mundo embora e montar um time tudo novo. Trouxeram 25 jogadores, o cara tá lá montando. Aí ele foi lá e falou, encheram o saco do Oswaldo. Ah, mas não põe o Cleiton Xavier. O Xavier não tinha condição de jogar, demorou. Aí quanto tempo o Cleiton Xavier ainda não é titular, peraí. Ah, a piadinha do Gabriel. Gabriel! Pô, era um menino. Ele não falou que o menino não ia jogar, ele falava assim, calma, gente. Vamos preparar, é um menino, vamos botar devagar pra não queimar o menino. Aí vem o outro, fizeram tudo igual o que o Oswaldo falou. Agora, perdeu a final, gente, pro Santos. Mas Dudu, que pra mim é um baita jogador, fez bobagem nos dois nós jogos. Nós temos que analisar o cenário atual. O cenário atual é que a torcida do Corinthians tem uma rejeição enorme com relação ao nome do Oswaldo Oliveira. E qualquer jogo que o Corinthians jogar mal, vamos supor, o Oswaldo estreia, empata. O segundo jogo perde. O terceiro jogo empata, acabou a vida do Oswaldo no Corinthians. O Carille é interino, você já tá descendo o pau no cara hoje? Não, tô descendo o pau. Você acabou de descer o pau nele? Peraí, não tô descendo o pau. É que você gosta de querer usar. Não, o que você falou? O que eu cobrei foi uma postura que ele, na minha opinião, foi extremamente equivocado. Só um minuto. Interino, pô. É, não importa que é interino, Benjamin. O Corinthians precisando vencer um jogo, ele ia tirar o Iago que foi expulso, tá certo? Ia talvez tirar um outro jogador. E colocar um outro zagueiro, tá errado. Ele tinha que colocar o time pra frente, tinha que buscar a vitória. Teve uma vez que fizemos aqui no Twitter da Energia 97. Foi dia 14, né? Eu não sou corneta, não. Dia 14 foi quando? Agora? Agora. Foi. Dia 14, foi essa semana. Fez a enquete lá no Twitter da Energia 97 FM. Torcedor corintiano, você gostaria de Oswaldo de Oliveira como técnico? Deu aqui, sim, 39%. Não, 61%. Então você pega agora, os torcedores que votaram também. Então pega agora, pega agora e faz todos os nomes que estão especulando e você vê. Você quer o Gilson Kleina? Você quer Vanderlei? Você quer Vanderlei no segundo? Dentro do que tem no cenário. E outra, essas enquetes são legais, mas muita gente vota. Eu vi uma enquete hoje que o Gilson Kleina estava em segundo lugar, velho. Eita, mas espera, você viu que não é torcedor do Corinthians que vota. Era o Silvinho, era o Gilson Kleina e o Oswaldo. Ó. Era essa o Roberto, o Roberto é um cara que não pipoca, o Roberto tem personalidade. Traz, Oswaldo, Roberto. O Roberto tem personalidade. Traz, que eu vou dar muita risada. Eu quero também, acho legal. Aí ele vai e ganha o brasileiro, aí é o seguinte, aí o cara ganha o brasileiro, os caras vão falar, mas também ganhou, porque o Marquinhos, Gabriel e o Giovanni Augusto jogaram muito. Qualquer um que ganhar vai falar que o time estava pronto pelo Tite. Então, quando o Corinthians... Se não, o Corinthians... É então, quando o Oswaldo ganha... Vai estar pronto quando mesmo. Então, se ele perder, é porque ele conseguiu perder com o time pronto. Mas, Benji, mas é verdade. Então não traz treinador mundial, nenhum, pô. Põe a cadeira. O Mundial que o Oswaldo pegou ali, que ele conseguiu levar o Corinthians até o título... Foi do Luxemburgo. O trabalho do Luxemburgo estava pronto. Oswaldo de Oliveira, o Domenico, ele sentou ali no cockpit... E assumiu o time no piloto automático. O time jogava muito, era um baita time, com vários nomes, enfim. É que nem um Rubinho com uma Ferrari, né, velho? É, não é que eu sou contra o Oswaldo Oliveira. Eu não sou contra. Eu acho que é um cara que a boleirada gosta. E isso é fundamental também. Quando você vai contratar um treinador, você precisa saber o quanto a boleirada curte o trabalho do cara também. O Oswaldo é aquele cara que tem a simpatia do grupo. Não mas tem que um... a torcida vai encher o saco, vai. Mas quem joga, quem vai jogar com o cara? Pera aí, só pra terminar, mais rápido. Quem vai jogar com o cara? Bacana, vocês vão gostar. Não, mas quem vai jogar com o Oswaldo Oliveira não é a torcida. A torcida vai estar na arquibancada incentivando o time. Quem vai jogar são jogadores. Pega jogador que trabalhou com o Oswaldo Oliveira, não tem o que falar mal. Ah, paizão. Gente, como paizão? E o Tite é o quê? Não é paizão, é um cara que sabe lidar com o ser humano, é um cara que conversa. Agora, o cara não pode ser culto. Ó, vamos fazer o seguinte, meus amigos. Dá preconceito hoje, no futebol. Hoje pela manhã, aqui no programa do Palhacinho, que teve aqui hoje o Varley Santana, tava aqui hoje com a gente participando do programa, e a gente inaugurou o WhatsApp da Energia 97 para você participar ao vivo aqui no programa. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o WhatsApp da Energia 97 para os ouvintes da Energia 97, vamos fazer o seguinte, você vai mandar o seu recado, manda teu nome, o teu time... Pode falar lá, por exemplo. Chupa, mano. Se for corintiano, a gente vai querer saber quem ele quer de treinador, mano. Que aí dá no WhatsApp pra falar, tá bom? Então, se você for corintiano, se você for palmeirense, se for São Paulino, você pode falar o que você quiser, pode fazer pergunta também. Mas tem que ter no máximo 30 segundos. Mais que 30 segundos, não vai pro ar. Não vai. Não dá pra ir, não dá. Tem que ter até 30 segundos. 30 segundos é um tempo suficiente, mano, pra fazer a sua pergunta. Lógico mandar o nome completo, tudo direitinho, tá bom? Se você for do Corinthians, eu quero saber de você... Quem é que você gostaria de ser treinador do Corinthians? Quem você gostaria? O WhatsApp da Energia é 943530150. 943530150, tá bom? Começa a mandar, já a gente vai colocar no ar os ouvintes aqui, o áudio de todo mundo por aqui. Em breve, muito em breve, mano, nós vamos colocar a cara do nego lá no 97fm.com.br /energia97fm, ele vai fazer a pergunta olhando pra nós lá. Mas peraí, então repito o número. Vai ser muito legal. Repito o número do WhatsApp da Energia é 943530150, tá bom? Manda agora e a gente vai ao decorrer do programa, vamos colocar. E manda parabéns também pelo menos título do São Paulo na Libertadores. Hoje? 24 hoje. Anos. 24 anos? É mesmo? Foi São Paulo e quem? New Old Boys. Quem fez os gols do São Paulo? Foi 1-0 e depois foi os pênaltis. Quem fez o gol do 1-0? Pênalti. Não, e o 1-0, quem fez? O Palinha, não foi? Não lembro agora. Ah, posso buscar. Não lembro, juro que não lembro. Não, podemos buscar. Você tava no jogo? Lógico que eu tava. Tava o caramba, mano. Eu tava. Que ano que foi? 92. Imagina, você é mentiroso, Mota! Para! Tá bom. Vamos acreditar. Não vou nem... Nem ele teve convicção na resposta. Tô falando que eu tava, velho. Assim, você foi conhecer o Morumbi em 2005, velho. Você mesmo falou. Uma besteira, vai. Deus. Mano, qual que é a probabilidade de ele estar em 92 e ele tava naquela final? A chave do São Paulo, ô Motinha, nessa Libertadores... Da escalação do São Paulo, lembra, quê? Para, não lembro. Fala aí. Não? Vou lembrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho memória aqui. São Paulo, a chave, mano, que tinha lá, porque também é o campeão do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e é também o Copa do Brasil. Quem foi Copa do Brasil de 91, pra poder ir em 92, foi o Criciúma. Era a mesma chave de São Paulo. Criciúma, São Paulo, Bolívar e San José. Olha a chave, né? Entendeu? São Paulo ficou em segundo. O Criciúma ficou em primeiro, é isso? 9 pontos, 8, 6. Mas classificou os três primeiros aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Aí o que aconteceu, mano? O São Paulo pegou o Nacional, tá? Acabou passando, né? Explica pro Moto como foi, que ele nem viu. 1-0 e 2-0. Nacional do Uruguai. É. Então ficou no agregado 3-0. São Paulo se classificou. E o Criciúma pegou o Sport Cristal, também se classificou. Aí ficou São Paulo e Criciúma. Primeiro jogo foi 1-0 pro São Paulo. Segundo, 1-1. Deu São Paulo. São Paulo acabou se classificando nas quartas. Foi pra semifinal. Pegou o Barcelona. De Guayaquil. É esse mesmo. Caramba, o São Paulo ganhou de 3-0, né? E depois ganhou de 2-0. E corrija aí que o gol foi do Palinho, foi do Raí, né? New Old Boys, a final. 1x0, uhum. Acertou, 1x0 lá, 1x0 aqui. Nos pênaltis, 3x2 pro São Paulo campeão. Deixa eu ver quem é que bateu os pênaltis aqui, deixa eu ver. Eles erraram, nossa, velho, erraram uma porrada de pênalti aqui, hein? Quem fez o gol não foi esse jogo aqui. Não foi esse. Raí fez o ele gol. Ele confundiu com o Palinho, que eles eram muito parecidos. Aos 65 minutos ali, de pênalti. Não foi 65... esse jogo que na decisão foi pênalti? Esse daí, esse não é foi o gol. Nesse jogo que na decisão o Valdir e Joaquim de Moraes. Esse é o gol, tanto que o Raí tentou pegar briga, a bola briga, porque briga. Tava, foi 1x0 lá, 1x0 aqui. Não foi nesse jogo que o Valdir e Joaquim de Moraes, que era preparador do São Paulo de goleiro, ficava atrás do Zete, falando onde o cara ia bater o pênalti. Uma briga que deu ali. Querendo pegar a bola. Tem até foto, o cara tava mostrando aqui o. O caderno que estava escrito. Porque o São Paulo precisava fazer o segundo gol. Na época não tinha laptop. Né? Não. E aí, lógico, né? E aí o jogo, o torcedor que está assistindo 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando o jogo, tá vendo? E aí o São Paulo bateu o pênalti. Olha o naipe do goleirão, velho. O Raí fez o gol, tentou pegar a bola, o goleiro correu, pegou a bola, não deixou. Briga, foi uma briga lá dentro da área, dentro da rede, né? Dentro da rede foi uma briga desgraçada. Bom, enfim, mano. E terminou 1x0, então foi 1x0 lá, 1x0 aqui. 45 mil pessoas. O árbitro foi o Hernan Silva. 45 mil, velho? É, tá aqui, ó, público de 45 mil. Pouco, hein? Desde aquela época os caras eram modinha, Benjamin. Tá? Não, desculpa, mano. Ah, você tá louco. 45 mil. Véio. Não, 45 mil é o jogo da ida lá. Ah, em tá. News, na volta em News. Tá aqui, podia estar uns 100 mil lá. Volta 105 mil. 100 mil, tô achando estranho, 185. Tá louco. O árbitro derrubando foi... Não, não, cara, não é que não. Cabia primeiro, tudo isso, o né, O primeiro já que eu vi o primeiro jogo que foi 1x0 pro News, foi aí 45 mil pessoas lá no Estádio dos Caras. Sim. O segundo foi em Rosário. O segundo foi aqui no Morumbi, 105.185. Mas, ô, Domênico, nessa época o Morumbi cabia bastante gente. Sabe por quê, Motinha? Antigamente, mano, não tinha essa frescurinha de cadeira em estádio, não, mano. É, tudo em pé, né, velho? Você tinha duas filas no cimento da arquibancada, em cada degrau. Tinha duas filas de torcedores, mano. Hoje em dia aí o cara tem cadeirinha pra apoiar o cotovelo lá, bate catar. O time, véio, do São Paulo, vocês perguntaram, era Zete, Cafu, Antônio Carlos e Ronaldão e Ivan, Adilson, Pintado e Raí, Miller, jogou Miller, depois entrou no lugar do Miller Macedo, Palhinha e Elivelton. E o técnico Tele Santana. Elivelton, que depois jogou no Corinthians, jogou. Em 95, fez 95, o gol fez do título contra o Palmeiras. Fez um gol, um chutão lá de fora. O Elivelton, que era, ele jogou no Palmeiras, jogou? Jogou. O Elivelton, que era gago. Não, no Palmeiras não me lembro do Elivelton. Acho que jogou no Elivelton. Elivelton, que era mais, jogou no Porco. Sim, Elivelton era mais gago que o Márcio Rivelino. Jogou. Agora é uma pena, Mota, que você não conheceu o Morumbi naquela época, quando tinha 140, 130. Por quê? Você acha que o Mota não foi? Lógico que não, gente. Ele falou que foi. Lógico que eu fui. Foi, sim. Tá bom. Bom, então vamos lá. Eu fiquei na geral. É isso aí. Primeira Libertadores de São Paulo, ele não lembra quem fez o gol. Você acha que ele tava? Velho, eu não tenho memória pra isso. Ah, memória? Velho. Como memória pra isso? Eu tenho, velho. Juro por Deus. Você me perguntar o time de 77, eu te falo o dia inteiro. Ah, mas falou, eu PVC. Não guardo muito. Eu não tenho memória, velho. Você tem eu o quê? Eu não guardo muito memória pra isso, não. Eu não tenho memória. Vai, marcou o gol. Ai. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, então, Rússio, Basílio, não, Luciano, Vaguinho, Geraldo. Então fala, os 10 últimos times aí do Corinthians. O gol foi aos 37 do segundo tempo, Zé Maria chutou. Cruzou a falta na área, o Vaguinho chutou no travessão, a bola voltou, o Vladimir cabeceou. Isso é chato. Aí no mínimo foi o Oscar Opolosi que tirou, o pé de anjo, o Basílio, o Monsagrado pegou. Não foi que ele tem memória. Isso mentir. Por falar em homenagem, quando fala de tática, você fala que é chato. Quando fala essas coisas também é chato. Por falar em... Ah, não é chato, isso é história. E por falar, antigamente, ó, que legal. O time podia invadir, o título, né? Você invadia o campo, roubava a rede, roubava grama. Olha lá, olha lá. Caraca, velho. E só pra falar, Motinha, domingo também teremos uma homenagem aí merecida pra um herói brasileiro, que é o Tite, né? Vai ser homenageado no jogo do Corinthians ali, diante do Botafogo, Benjamin. Pra quem dizia, a diretoria do Corinthians não vai homenagear o Tite, vai fazer uma homenagem. Aleluia, pro Tite, né, sim. Então chupa. Ô, sabia que o rapaz que eu tava lembrando aqui, o Galvão chorou quando o São Paulo foi campeão. Lógico, ele tava na Gazeta, velho. Olha, chorou. Aqui, ó. Que Gazeta, o quê? Lógico. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele narrando, ele chorava no final. Estádio 97, Energia 97, em nome da HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br, em nome de Esser, construindo com valor, em nome também de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções, compre pelo site dutramáquinas.com.br, também em nome de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido do Brasil. E agora o Mano vem com um recado, né, Mano? Vamos falar de Bozano! Opa, vamos lá, vamos lá! Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Nada pode dar errado. É ou não é, moleque? Se liga só. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme, Domênico Gato. Esse é top demais. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de coberta de mendigo, sabe? Aquele cheiro meio... O baque de vez em quando fica com aquela linhaca, velho. Aquele cheiro que arde até o olho. Nossa senhora, velho. Você nunca mais vai feder, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas. Te dá muito, vai te dar muito, mas te dá muito mais proteção, cara. E neste mês, ó, Domênico Gato, baita recado para vocês ouvintes do Estádio 97, hein? Quem ligar aqui no programa dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Anotou aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Vai levar um kit exclusivaço do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, mano. Estádio 97 partindo para as primeiras ligações. Daqui a pouquinho, bora, vamos no WhatsApp da Energia. Já, já vamos pro WhatsApp, hein? Daqui, sim, a pouquinho, tá bom? Em nome de impermeabilizantes, recobre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. Ah, e lembrando quem ligar aqui dizendo assim, ó: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, como o mano acabou de falar, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas: a jogada certa quando o assunto é ferramenta concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Lembrando que todo mundo concorre a um boné Energia 97, uma camiseta Estádio 97 também no final do programa e um jogo de futebol de dados presente do Sem Parar. Tem torcida ainda, Bá? Duas vagas ainda restando para a torcida do Palmeiras. Camarote único Palmeiras e Santa Cruz amanhã, hein? Na Arena Allianz Parque do Palmeiras. O jogo às 16 horas, assim, muito legal. E mais, tem que ligar dizendo: eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? Tem que falar. Lembrando que a vaga é uma vaga por pessoa e é proibido levar acompanhante, hein? Vaga única no camarote único, tá bom? Vamos pro Asdrubal? Bora! Bora! Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente! Estamos prontos! Sai daí, Spar! No Speed Racer, alô! Go Speed Racer! Lembra? Go Speed Racer! É bom, né? Mas o filme é uma lástima! Eu não gostei, né? Eu não gostei. Olha, quem fez o filme é uma desgraça! É, foi muito ruim, não, não gostei, né? Alô! Alô! Quem fala? É Roger! Fala, Roger, tudo bom? Tudo bom, e você, doutor? Roger! Daqui do, Roger, morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Essa música é sensacional. E o que, Roger? Roger Miyake. Roger Miyake? Ah, peraí. É que nós vamos levantar o astral, hoje é sexta-feira. É, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Os ouvintes que vieram aqui passam um velório. Vai, vai, vai. Pera, Roger, pera. Vamos lá, hein. Oba, dá um veneno pra esses caras aí fora. Já estão morrendo. Olha lá. Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Vai, Roger. Gostamos de tudo, nós queremos é mais. Cidade até a beira do cais. Bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Tá atrasado, Roger. Precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa da minha galinha. Levando também a vitrolinha. Separa o lugar nessa areia. E o que, Dodô? Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura essa laia, pode dar raia. Vamos pula na baia agora. Nós vamos invadir sua praia! É! Sensacional essa música, Roger, cara. Ah, essa é melhor. Aí, é melhor. Praia, não tem pra ninguém. Eu acho que é melhor. Eu gosto do Inútil. Pula na baia! É legal. Me quer ganhar dinheiro, é legal. Legal. Sexo é legal. Também, inútil. Pelado. Inútil, ele falou. Ciúme é legal. Inútil, eu soube outro dia, o Roger fez pro Mota. Eu me amo, você acha legal? Eu me amo. Pro Mota. Zoraide. É. Independente Futebol Clube. Ah, ele fez, pô, né? Ah, é? Ah, fez lá pro São Paulo. Você é São Paulo. Ei. Ô, Roger! Ei. E aí, cara, você. Manda teu nome. Já mandou o nome completo? Roger Miá. Tá Roger Miá. Quantos anos você tem, meu velho? 48. 4.8, legal. E o bairro? Eu sou de Brooklyn. Essa é parte. Ah, Brooklyn. Eu morei na Portugal, ali na Portugal, conhece? Ah, quase vizinho. Opa, quase vizinho. Ali perto da Pensilvânia? Isso mesmo, aí mesmo. Então tá bom. O Sombra é dono de metade do Brooklyn, sabia? Ah, o Sombra tem tudo ali, viu? Pô, Sombra é brincadeira, porque ele tem de propriedade ali, velho. É um bairro muito legal ali também. Acho que ele tem tudo lá dele. Eu gosto de bairros arborizados. Tudo tá no nome dele, velho. Impressionante. Eu acho legal, cara. Você é o único cara no mundo que gosta de bairros arborizados. Por que você gosta de bairros com lixo? É um paraíso, velho. Como tem árvore ali, não. Mano, acho legal. Paraíso. Puta, cai árvore pra caramba. Até no calor, Domênico Gato, por exemplo, se São Paulo tiver um calor do inferno, e você fizer esse Sombra. Balão aqui, ó, tá certo? Você sai ali da Jaú, que você sobe aqui pra pegar o MASP. Certo. Você passa ali naquele quadrante, Domênico Gato, do MASP. Certo. É muito mais fresco, literalmente, o lugar ali do que qualquer outro ponto. É o quadrilátero de ouro, né, velho? Não, mas eu sou a favor de ruas arborizadas. Eu quero morar numa rua cheia de árvores. Então tá bom, velho. Aí o time, Roger? Nós somos nós, Dodô, Verdão. Nós somos nós. Nossa senhora. Nós somos nós. Porque nós somos não tinha nenhum de nós. Agora nós somos nós. Horroroso. Nenhum de nós é legal, vai. Horroroso. Dodô, deixa eu falar uma coisa que eu tô ligando pra vocês aqui no carro. Toda a família palmeirense aqui no carro, querendo ligar pra vocês há muito tempo. Boa. É, tudo Verdão. Aqui estamos voltando aqui do estádio, vamos comprar o ingresso pra amanhã pra Santa Cruz, viu? Boa. Ingresso? Já compramos. Já comprou. Por isso que eu não vou pegar o ingresso de vocês do camarote, que eu quero levar a família. Boa, legal. Parabéns, velho. Parabéns. Agora, se eu puder levar os quatro, aí eu quero o camarote. Camarote único é torcedor. Mas vou te falar, velho. Qual que é o setor que você comprou? Na verdade, eu tô ligando também pra fazer uma denúncia. Mas pera, antes de você denunciar alguém, mano, qual que é o setor que você comprou? Eu peguei Central Cadeira Oeste. Ah, mano, mas ali é meio quebra-pescoço, velho. É mais fácil você largar a tua família ali com o torcicolo, velho, e ir no camarote, velho. É igual o Titanic, mano. Vocês são uma rádio muito importante, formadores de opinião. Obrigado. Muito importante. Pode falar, agora denuncie. Que é? Mas peraí, é contra algum integrante aqui ou contra algum? Peraí, mano, é que eu te conheço pessoalmente. Eu tenho prazer de conhecer pessoalmente. E eu vou fazer uma denúncia. O mano é um cara inteligente, é um cara culto, é um cara educado, só bebe água, tem todos os dentes na boca, ele não é corintiano. Aí eu tenho que concordar com você, se for partir por esse lado, sim, né? Mas de onde você me conhece, velho? Então, mano, eu sou o japonês pai dos palmeirensezinhos. Lembrei de você. Ela nem falou ainda, velho. Não, mas eu lembrei. Como é que você lembrou? Ele nem falou ainda. De vez em quando eu tô numa festa aí do Lulu, tá certo? Da família da minha namorada. Ele é primo da minha namorada. Pra falar a verdade, ele é padrinho. Certo. E eu tô sempre nas festas ali do pessoal. E ele é um cara sangue bom demais. Ele é pai de dois palmeirensezinhos ali, japonesinhos. Ele é japonês também. Lembrei de você, velho. Lembrei. Da hora. É isso aí, mano. E eu falei que ele... E aí, meu, tudo bem? Molecada, a gente fina demais, mano. E ó, moleque aí, os molequinhos aí são inteligentes pra burro, velho. Ah, vou roubar a vaga de alguém no vestibular, velho. Não, mas é verdade, esses moleques aí vão ganhar dinheiro descobrindo a fórmula de alguma doença que não tem cura, velho. Ah, com certeza. Cada japonês que faz vestibular, tira de outro. E eu vi esse japonesinho, outro dia passou a imagem, vocês estavam no jogo do Palmeiras. Passou vocês no Premier, velho. Passou? Passou eles no Premier. Passou. Que legal, que show. Não é aquele que chorava, não, né? Só alegria agora. Essa fase passou. Passou, acabou. Graças a Deus. Deixa pros outros agora. Não, mas não é o japonês chorão, não. Não, mas essa fase passou. Não é verdade? É isso aí, agora só alegria, Dodô. Verdade, rapaz. Você acha que precisa de atacante aí? Porque tá o Alexandre, acho que vai ter problemas aí, né? Então, você acha que precisa ou não? Eu tava pensando aqui, acho que precisa de um centroavante. Precisa? Vem cá, o Calleri já jogou 7 jogos esse ano? O Calleri, mas não... Mas o Calleri acho que não vai deixar no São Paulo. Você acha que o Calleri vai sair de São Paulo e Palmeiras? Você acha que ele vai pular o muro? Ah, qual o problema? Vocês acabaram de falar que ele não fechou o negócio com ninguém, tá à disposição... Tem 15 milhões de euros, velho? O Paulo Nobre tem, hein? 15 milhões de euros pra pagar pelo Calleri? Ele tem. Aí. E Calleri, porra! Eu queria o Calleri no meu time. Mas já que não foi o Kardec. Isso é um puta cara. O Kardec não foi do Palmeiras pro São Paulo? Sim. Ah, então. Mas por que não pode acontecer? Porque não quer de volta. Não, deixa lá. Não, leva. Vamos levar estou precisando. Gostei. Vamos levar o Caleri. Mas na boa. Domênico não tem dinheiro pra isso. Domênico Gato. Opa, como não tem? O Cuca pediu um jogador. Ah. O Paulo Nobre tá cheio da grana, velho. Ah. E o Santos tá com uma bucha na mão, que é o Leandro Damião. Ei. Você gostaria do Leandro Damião no Palmeiras? Aí eu falei, mas fui achincalhado, pô. Fui achincalhado. Ninguém quer? Ninguém quer, só eu acho que eu quero, mano. É, esse cara é um enganeixo, mano. Ué, se viesse de graça pro Palmeiras, eu queria sim. Abaixa o som do rádio, cara. Ué. Eu acho que esse cara é um enganeixo, mano. Eu acho que na mão do Cuca ele jogaria bola. Você acha? Eu acho. Eu acho que ele é um enganeixo. Pra mim, sempre foi enganado. Mas teve uma época que ele jogou bola, por que ele esqueceu de jogar bola? Pô, mas quando, pô, o cara fez o quê, velho? Você fala, que fez o quê? Você olha, pô. No eu Inter não acho bola. Ele, foi, através do Inter foi pra seleção brasileira. Depois caiu de produção, é. O que ele vai fazer? Mas não. Ué. Nunca foi tudo isso, hein, Domingo? E você? Não, o absurdo foi. Leandro Damião. Leandro Damião não joga bola. Tá vendo? Desde há três anos, pelo menos. Tudo bem, o Ganso também não jogava, tá jogando. Mas e o Roger? O que você acha, Roger? Você gostaria do Leandro Damião? Se for partir por esse lado. Eu acho que pra fazer jogar na Palmeiras, só tem três nomes. É. Ou é o Calieri, ou é o Barcos, que podia voltar pra Palmeiras, o Barcos, ou Ibrahimovic. O Ibrahimovic? É. É o Barcos eu acho que seria legal também. Tá. Mas o Barcos, Domênico, ele ganha mais de R$1 milhão por mês. Ele ganha acho que 1.200, 1.300. O Lucas Barros ganha 800 e não joga? É. Ah, mas não dá pra pagar. Oh, entre Damião e Barcos, eu preferia Barcos. Mil vezes. Não, pô, sim. Um milhão de vezes o Barcos. Mas aí você não me... não deu opção. Você falou se você... Se der opção, beleza. Eu vou te falar, Domênico. O Leandro Damião, se ele pega um elenco aí montado, como tá esse time do Palmeiras aí, e a bola passa na frente da área, talvez aí, mil vezes por jogo, se tiver um cara com mínimo de competência, igual o Corinthians ano passado, pegou aquele morto daquele Wagner Love lá, que tava encostado, tá certo, na China, veio pra cá com uma barriga de cocô enorme, daquele time montado do Corinthians, o cara coalhou de fazer gol, Domingo. O Wagner Love fazer um, ele perdia cinco, lembra, Benjamin? Ah, eu também acho. Porque a gente xingava o Wagner Love, mas a torcida fala, pô, o Wagner Love marca um gol por jogo, mas pra ele marcar um, ele perdia cinco. O Leandro Damião entra no mesmo contexto. Entra no mesmo contexto do Wagner Love. Se ele cai num time montado, que a bola passa na frente da área aí 200 vezes por jogo, velho, pelo menos uma chance ele empurra pra dentro. Verdade. Eu acho que daria certo. Eu acho que daria. Então tá bom. Ô, Roger. Diga, Dudu. Amanhã a gente pega o Santa Cruz. Quanto vai ser o jogo? Olha, eu acho que no mínimo 3-0. Tá, tem que ganhar, né? Vamos ganhar esse jogo aí. Vamos botar pressão em cima do Inter, né? O Inter... Esse é aquele ponto que não pode perder, né, Domingo? Não, porque o Inter, quer ver? O Inter é líder, mano. Não, o Inter tem 3 a mais que a gente hoje, né? Então, deixa eu pegar aqui o Inter com quem que ele joga. Deixa eu ver se é difícil ou não. O Inter pega o Figueirense fora. Não sei. Ai, ó, é chance, hein? É chance. Não. Que chance, acho que o Inter deve ganhar do Figueirense. Você queria o Rafael Moura no Palmeiras? Não. Não gosto. Eu não gosto. Não gosto. O Rafael Moura, velho, é jogador de time secundário. Bom, o Inter pega o Figueirense fora, também não é um jogo difícil, né? Eu acho que aí depois o Palmeiras pega o América. Ainda tá tudo embolado, né, Domingo? O Inter pega um jogo mais, deixa eu ver se é mais difícil. Curitiba fora. É. Né? Domingo, tirando uma meia dúzia do campeonato brasileiro, o resto é baba. É tudo lixo, velho. Então tá bom. Ô, Roger, manda abraço pra quem você quiser, meu velho. Dudu, eu vou mandar aqui um abraço aqui pro povo aí que tá me escutando. Pra minha família que tá caindo no carro aqui, dá um abraço pra vocês. Pessoal, abraço aí pro pessoal. Abraço. Beijo na Thaís, mano, na Selva. Ah, um beijo. Valeu. E um abraço obrigado a todos vocês aí, somos fã de vocês. Obrigado. A todo é muito fã de vocês, vocês alegram o nosso dia de verdade. E um prazer muito grande falar com todos vocês. E um abraço. Obrigado, Roger. Obrigado, meu. Valeu. Legal. Tchau, tchau, mano. Um abraço. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Esse é o Estádio 97, em nome de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido no Brasil. Deixa eu falar aqui de... Ô, Domênio, você foi meio Jorge Carmelo. Foi, Estádio 97, você falou, Jorge programa Carmelo. Da família. É, parecia. De vez em quando, olha, você tem uma recaída, Domênio? Você tem saudade, tipo, da maldita FM? Não, mas é que essas deixas, assim, quando você estica, é pra você procurar alguma coisa que você tá tentando achar, entendeu? Perdeu, né? Não, você não tem... Não, mas peraí, duvido. O programa da família paulista. Não, peraí, duvido. Olha pra minha cara, olha aqui. Olha pra minha cara. A menor saudade. Você não tem saudade, por exemplo, de fazer tradução de música? Não. Aquelas madrugadas. madrugada, Domênico. Não, não sou legal, mas não, mas então, não, já foi. Aquelas madrugadas, Domênico. Não, madrugada do Cátio. E as ouvintes iam lá. Fiz muita madrugada, chega. Não, madrugada não. Você tem saudade de denunciar avô de táxi da Angélica? Não, não. Mas faz aí não, um, não, faz aí não, um não, remember. Não, nem lembro. Faz um Jorge Carmelo aí. Domênico Carmelo. Faz um Domênico Carmelo. Deixa eu falar de HD segundos. Mas depois você anuncia, eu vou de táxi da Angélica e toca aí. Domênico Carmelo, vai. Não, que Tomara Maravilha, vai. Mano, não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Olha só, agora eu quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HD. Presta atenção porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo aquela coisa assim, ó, do micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoquinha. Ou o pneu da bike que tá furado quando você ia sair pra pedalar. Esse tipo de inconveniente aí, viu? Pois é, para inconvenientes assim, a HDI criou aí o serviço que é o máximo da conveniência. É o HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos, tem até coberturas para peças, ao contrário de outros em que você paga e sua parte, hein? Sua bike quebrou? É, meu amigo, então, o HDI em casa resolve. De pneu furado, a corrente quebrada, ai, quebrou longe da casa e você precisa de transporte também? Ah, o HDI em casa quebra esse galho para você também e tem muito mais, viu? Olha, tem danos elétricos, tem rompimentos de tubulações, dedetização, o pacote de coberturas é enorme, enorme mesmo. Tem até serviço de pet para você ter uma ideia. Quer saber mais? Ficou curioso, né? Fale com o seu corretor sobre o HDI em casa, porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto, meus amigos. É isso aí. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. E agora o Benjinha vai falar aqui. Com ele. Ah, eu? É você? Eu? Ô, Benjinha. Eu? Fala aí eu? De BB Financeiro. Eu vou falar. Eu? Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BB Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BB Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV Financeira, né? É isso aí, eu tô tentando achar aqui, ó, Motinha. Sim. No Galvão. A narração, rapaz. No final, narração, o Galvão chora. Deve ser no... Será que é essa daqui, rapaz? Galvão chora. Não sei, eu vou tentar ver se é essa daqui, tá. Vamos ver. Deixa eu ver se é essa daqui. É. Ó. O Domínio. O toque para Mendonça, pararam, o Zete saiu, olha a chance. Olha que gol que o cara perdeu aqui, hein? Mas deixa eu ver, deixa eu colocar lá na frente. É, tem que ser nos pênaltis. Ah, deixa eu pegar os pênaltis aqui lá no final. No final. Deixa eu pegar mais aqui, tá 2x2 aqui, ó. Mostra pro bolo. Ronaldo ajeita com todo carinho. Vai o São Paulo pra terceira cobrança. Aí a terceira, aí trava o meu computador, é legal, né? Ele e o goleiro Scopone. A torcida fica na expectativa. Autoriza o astro José Torres Cadena. Ronaldo respira, partiu, bateu em cima do goleiro no meio do gol. Cara, que coisa impressionante esse pênalti batido, hein? Sensacional. Ele bateu em cima do goleiro, cara. Ele deu uma pancada. O goleiro não saiu do gol, cara, e pegou. Ele quase montou a cabelo ali. Com o Ronaldo aqui, pediu calma a ele, começou o tempo todo com ele pedindo calma, parece que não adiantou nada. É aquilo que eu dizia, o Ronaldo se deixa quem tava comentando? Erros. Ele não tem equilíbrio em jogos dessa natureza. Bateu rigorosamente no meio do gol. O cara não tinha nem nascido. Vai pra quarto, tá... do News. O pai dele devia estar lá, né? Ah, não tem. Ah, parou ali. Zoada lá, tá vendo? Não existiu esse título. Ô, tá, para. Não, mano, o do Corinthians existiu no Rio. É, do Corinthians existiu, velho. Acho que não Luciano tem, do Vale ainda na rouba. Ah, acho que não vai ter. Não vai achar aqui, não vai achar. É do Soler aí. Olha. Pega aí. Ai, ai. Pênaltis da íntegra. Vamos ver se esse aqui tem. Deixa eu te colocar aqui na frente. aqui ganhou já o título. Não, é verdade. É, pra quem não sabe, Domenico Gatto, isso aí não passou na Globo, não, velho. Era na Gazeta, hein, esse... primeira Libertadores. O Galvão Bueno era da Gazeta, mano. Não, o Galvão é depois, né? Como depois? Não, o Galvão depois foi pra Gazeta. Não, mas... Não, esse, mas ele voltou pra esse lá. Esse título aí, ele foi pela Gazeta. Ele voltou na Rede OM Brasil, não era isso? Deve ser. Partiu Mendonça, bateu pra fora! Olha lá. Pra fora, pra fora, pra fora, bateu Mendonça! Olha. Pegou muito por baixo, jogou longe do gol. Pra fora, bateu Mendonça. O Zete foi até pro canto certo. Mendonça bateu pra fora. Permanece com dois gols o time do Nils. Precisa de duas cobranças precisas o time do São Paulo. Vai o São Paulo para sua quarta cobrança aí. A preocupação do Scopone. A torcida já grita, é campeão, tem que esperar. É, se fizer esse pênalti, a gente fica acaba, hein? É o Cafu. Vamos nessa, Cafu. Vai Cafu pra quarta cobrança do São Paulo. Ah, o Galvão tá na OM aqui, ó. Aqui se é pela OM. Não toma muita distância, ele Scopone. Rede OM Brasil, que era a Gazeta, não é? Se mexe daqui, está guardando o astro. A Gazeta. Lá pediu alguma providência. Partiu Cafu no pé direito, bateu! É gol! Do São Paulo, é o terceiro gol as do bandeiras. São Paulo. Isso faz falta, é hein, mano? São Paulo à frente, é o futebol brasileiro na frente. Há uma cobrança apenas da tentativa do título de campeão da Copa Libertadores da América. Cafu, beleza, beleza. Beijou a trave caprichosamente e foi pro fundo da rede. Por trás pra você ver. Cafu, frio, gelado, como tem que ser nessa hora. Aí tá 3-2. Vamos pra quinta cobrança. Ah, meu Deus. É a hora da consagração do Zete. Gamboa. Ele e o Gamboa. Se pegar, Bamboa. O pintado não precisa nem bater. Ali na cardeal. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gamboa e Zete. Partiu Gamboa, bateu. Zete! Zete! Zete! Zete! É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Tele se abraça, os jogadores se abraçam, o povo invade o campo, é uma histeria, uma loucura, um acesso incontrolável do Morumbi, Mário Jorge. Então vamos aqui com os jogadores do São Paulo. Que loucura, hein? Ah, eu não vi o Galvão chorando, não, hein? Loucura, você deu uma ênfase no negócio, chorou sim, chorou sim, ele vai pra frente, ele chora, ele falando, ele chora sim, chora sim, cala a boca, desculpa o cara aí, respeita aí, respeita aí, ele viu o microfone aí e começou a chorar, velho. Bom, a gente tá colocando de volta esse áudio aqui, olha lá, é hoje, né, que comemora, 24, mas olha o que tem de gente que invadiu o campo, velho. Coisa olha lá ele falando. É conquistando um título importante. É um momento importante para o futebol do Brasil. Para o São Paulo que conquista o título inédito. Tá chorando. E eu com tantos anos de estrada. As lágrimas vêm aos olhos. Chupa, mano. Ele falando, chupa. Ele chupa, trouxa. Cadê a imagem? Chupa. Cadê a chupa. Cadê a chupa. Ele tá com a voz embargada, ô trouxa. É que embargada. Chupa, mano. O cara depois de gritar. Chupa. Pena, chupa. O cara fica com a voz extrema mesmo. Chupa. Não acorda vocal que resista, velho. Bom, é o seguinte, gente. Cadê a imagem? Eu vi lá. Ele pulando junto com o Pelé ali e chorou. Aí eu não vi, não tem imagem. Bom, é o seguinte, ô mano e meus amigos, assim, já tô com alguns áudios aqui do nosso WhatsApp. Então vamos ouvir algumas mensagens aqui do WhatsApp. Vamos ver os ouvintes que estão participando, vamos ver. Boa noite, meu nome é Rafael Santiago. Eu queria falar assim, meu, pra colocar um sapato aí na boca do Benjamin. Ele tá falando besteira, Oswaldo nunca no Corinthians. Sou mais o Luxemburgo. Luxemburgo. É o cara, ele precisa de um time grande pra ele voltar a ser grande. Caramba, o ouvinte aqui, né? O Rafael Santiago que mandou, ele prefere sapato, o Luxemburgo, véio, do que... Mandou você ficar de sapato. E gosto tem sola, bem. Caramba, hein? Qual a sua resposta? Tem eu posso não, eu vou colocar o sapato na minha boca. Olha, ele pediu. Olha. Calma, gente, calma. Ele pediu pra colocar um sapato na minha boca. Vou colocar. Tá bom. Depois eu tiro. Ele prefere Luxemburgo. Depois eu tiro o sapato. Não. O sapato vai estar molhadinho? Não. Fica mais fácil pra ele. Não. E olha que meu tênis é grande. Não. No começo vai ser difícil. Não. Pô. Mas depois você relaxa. Não. Vamos ouvir mais um tá aqui. Tá bom, vou tirar o cadarço então. Vamos ouvir. Mais um ouvinte no WhatsApp, vamos ver. Boa noite, sou São Paulino, meu nome é Paulo. Eu quero que o Corinthians feche com o professor. Com o professor. Tem que ter estratégia, viu? Tem que ter estratégia. Vanderlei Luxemburgo, um abraço. É, mas aí a gente não sabe. Ele não falou que time torce, então não dá pra saber. De repente, qualquer torcedor de outra agremiação quer... Uma coisa ruim pro time do Corinthians também, né? O Danilo Rua, o nosso ouvinte aqui, ele falou, fala pro Mota que embargada é obra sem alvará. Embargada. Voz embargada? É. Vamos mais? O ouvinte falou pra colocar mais? Mais um? Vamos lá, mais um aqui no WhatsApp, vamos ver. Domenico, e aí, mano, salve. Vai, Corinthians. Quem entraria pro Corinthians? Ai, que vozinho. Focaria todos os esforços. Jorge Sampaoli. Um abraço. Alisson do Bom Retiro. Chupa, Dodô. Esse manézão aqui mandou aqui, ele gostaria... Fala o nome dele, do mané. Ah, o Alisson. Oi, tem voz de marcador. Nome de mané. É, então, esse rapaz aí, ele queria o Sampaoli no time do mané. Dificilmente, né? Claro, o Benja não gosta de estrangeiro. Então tá bom, daqui a pouquinho eu vou colocar... Não, falei isso não. Falou sim. Eu falei que não gosta de estrangeiro? Você meio chegou assim mesmo. Falou. Não, pega uma gravação que eu falei que eu não gosto de estrangeiro. Você queima os caras, velho. Tá louco, se o Guardiola... Você é xenófobo? Se o Guardiola vier, o Mourinho vier... Não, o São Paulo, se vier, é legal. Eu falei que eu não acredito que ele venha. Até porque foge da política do Corinthians de pagar o Corinthians. Não tem o que o São Paulo vai pedir. Bom, e o São Paulo tá fechando lá com a Lazio, não é com a Lazio? Não, o São Paulo não. Não, o São Paulo é com o Sevilha. O Bielsa que tá fechando com a Lazio. Agora vai trocar Corinthians pro Sevilha, velho, tá louco. Mas peraí, velho, vale muito mais a pena, Domenico Gatto, por exemplo, entre Corinthians e Lazio, eu não preciso falar quem é maior, Corinthians. Entre morar na Itália e morar em São Paulo... Eu prefiro morar em São Paulo. Ei. Especificamente na Zona Leste. Ali no Anália Franco, velho. O Anália Franco, ele não perde em nada pra Manhattan, velho. Você pega ali, por exemplo, o Serete. Deixa ele falar, Domingo. Você conhece o Serete ali atrás do shopping? Meu é Deus. Bonito pra caramba. É tão bonito quanto o Central Park. Ah. Como? Ó, os caras que moram aqueles prédios ali na frente do Serete, o cara abre a janela, Motinha. Vem aquela poluição. Não, poluição. Aquele vento, aquele cheiro do Rio Tietê, velho. Um parque muito bonito, muito vistoso à frente da sua sacada. E é tão bonito quanto aquele prédio, por exemplo, que o John Lennon foi assassinado. Então, querendo ou não, tudo tem seu pró e tudo tem seu contra. Eu não acho que seria, talvez, um absurdo quando eles querem tal Bielsa. Ah, não. Se fizer uma proposta, eu duvido, mano, que o cara não venha. Lógico. Você foi muito burro, mano. Trocar Itália por São Paulo. Bom, Itália, mano. Morar em Nápoles. Qual que é a graça de morar em Nápoles, velho? Come bem pra caralho. Aquelas cuecas penduradas na sacada. Ah, brincadeira. Você tá louco. Completamente maluco. Catar. Bom, é Nápoles. Vocês querem ouvir mais uma ou vamos pro ouvinte? Vamos pro ouvinte. Depois a gente volta, né? Quantas foram? Já foram 3. Tá, ok. Daqui a pouco a gente coloca mais então, tá bom? Vamos pro momento sem parar agora, né? Bora. Vamos agora a um momento sem parar que funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Alô? É o Asdrubal, alô? Alô? Quem fala? É o Alan da Silva Alves. Fala, Alan, tudo bem? Tudo bem, Domenico, você? Ô, Alan, só um minuto. Mano, um mês o Walter fora. Caramba, mano. Mas tem o Cássio, mano. Ah, é? Ah, mas tem o Cássio. Voltou o ídolo, não volta, não sai mais. Eita, mas a chance agora é grande dele ter uma continuidade. Primeiro, o cara perdeu o peso. Pra quem acompanha o Cássio e o Walter ali, sabe que o Cássio perdeu o peso. Ah, melhorou a performance dele. Agora, foi no banheiro, mostrar, Cássio. Já que tá tendo uma oportunidade novamente, que ele merece continuar como titular. Simples assim, viu como não precisa de melindre? Tem chance de novo de jogar. Acabou, ponto. Então vamos lá, qual é o teu nome completo? Alan da Silva Alves. É tudo junto, assim? Quantos anos você tem, meu velho? 23. E o bairro? Vila Natal. Vila Natal. Ó, eu vou aniversário Natal. De Cristo. Eu vou dizer um negócio pra você. Dia 23 Natal, de dezembro. Diga. Não, Natal não é 23, mano. É véspera. 24. Não, véspera é 24. Não, véspera é 24. Tá bem, mano. Natal é 25. É. Muito louco. Pelo amor de Deus. Você vai falar também que você... Eu não estive lá. Mano, vou falar que eu estive lá no aniversário de Cristo. Ah, você não teve no Morumbi? É. Pronto. Bom, Vila Natal, posso falar? Tem vários. É. Mas o mais famoso que eu conheço é ali no, na Zona Sul do Grajaú. Matou. Matei. Matou. Já e aí no Grajaú, hein? Como é que era o nome daquela que, mano, que você lembra dessas coisas? Como é que era o nome daquela que filmaram lá, o cara apanhando lá da polícia, lá em Diadema? Favela Naval em Diadema. Naval. Naval. Tudo a ver, moto. É o soldado tá Rambo, mano. É. Era o Rambo, né? Então tá bom. E o time? Fui muito ali na Naval, mano. É nóis, Zuzu, Palmeiras. Opa, nóis! Xi o Cátis que Xi. Não tem centroavante. Primeiro. Tem o Cátis. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Aê! Vai no único, hein? Beleza, cara, você pegou a penúltima vaga, né, Bá? Boa, tava ligando aqui. Como é que faz, Bá? Olha só, você tem que estar lá no portão C1, tá bom? Que fica na Padre Antônio Tomás 72, a partir das 14 horas. Padre Antônio Tomás 72 é o número. Você vai entrar pelo portão C1. Pega o elevador, sobe até o terceiro andar. E aí você vai ver as meninas do camarote único lá, de camiseta preta com Y bem grande na frente da camiseta. Laranja. Só tá me identificar que é nóis, né? E aí fala que você ganhou no estádio, etc. Tal, teu nome vai estar na lista lá. Que horas? 14? Vai estar às 14, tá bom? Tá ok, a partir das 14. A partir das 14. Se o time perder, legal pra caramba que você come, velho. Sai fora, moto. Que perder? Respeita, para de secar a pimenteira. Ô, Alan, vamos passar o carro nesse Santa Cruz aí, não? Ah, menos de 4 nem comemora, Dudu. Menos de 4 não comemora? É, goleada fácil. Você não acha que vai ser meio difícil, não? Não, acho que vai ser enrolado no começo, mas aí entrar o primeiro gol e já esses times aí, eles são embaçados, cara, eles jogam tudo fechadinho, né? Diferente do... Não, mas aqui em casa a gente tá mandando aqui em casa. Porque não, com certeza, o Palmeiras tem vencido, aliás, se não me engano, foram 4 jogos em casa, ganhamos 4, né? E todos os jogos que foram realizados no Allianz, o Palmeiras não tomou nenhum gol. É, tem isso também. Né? O Palmeiras parece que o primeiro foi 4-0 contra o Atlético do Paraná, o segundo foi com... Fluminense foi, acho que foi 2-0, se não me engano. Isso. Depois o Palmeiras pegou... Quem que o Palmeiras pegou depois lá que ganhou? Pegou o Fluminense, pegou o Corinthians. Não, o Corinthians 1-0. Não, o Fluminense 2-0. Ah, e porque o Grêmio foi O Grêmio foi 3-2. Foi 3-2, mas foi no Pacaembu. Isso. Mas em casa foi então 4-0, 2-0 e 1-0, né? Isso. Tá certo. E aí, você acha que precisa de um centroavante que nem estão cogitando aí, não? Olha, acho que não, Dudu. Porque o nosso centroavante titular é o Jesus. Ele que tá jogando centroavante agora. E quando ele for para as Olimpíadas, já vai ter o Baios e o Cristaldo aí. Acho que o Cuca tá sendo guloso aí, tá querendo gastar mais dinheiro aí, do Nobre. Ah, mas nisso aí o presidente do Palmeiras tá certo, meu, na boa. É, isso mesmo. O maluco querer pagar de louco, velho. O Palmeiras aí tem 9 atacantes, independente de ter centroavantes, de talvez numa quantia menor do que... atacante de lado de campo. Não. Mas na boa, mano, com Barros, com Cristaldo, com Rafael Marques. Todos esses jogadores podem jogar ali no lugar do Alexandre. É, o Cuca tá de mimimi, velho. Nem precisa de centroavante. Não, talvez ele... Não, acho que não seja nem mimimi. Ele tá perdendo um jogador ali que é outra reposição. Sendo que o Palmeiras tem alguns que podem fazer a pode função negociar, dele. Pode negociar, de repente, né? De repente pode, ué, né? Tem e que... o Silva? E o prazo? Vai fazer falta? Porque ele vai pra Olimpíada. Pode pra Olimpíada. Não sei. É que, na verdade, eu nunca vi esse goleiro reserva, o Wagner, jogar. Então, não sei qual, se ele é bom ou se ele é ruim. Eu ouvi dizer que ele é bom. Mas é igual o prazo, não é, né? O prazo com certeza vai ser falta, né? Até pela liderança que ele exerce no time. E se o prazo for mesmo pra disputa das Olimpíadas, quantos jogos fica fora? Bastante? Um mês inteiro fora. É um mês? Mas se o Brasil se avançar também, né? Seis jogos. Domênico, na boa. Aí eu sei que vão ficar melindrados, vão falar uma série de coisas. Que se lixe. O negócio é o seguinte: a gente já vai perder o Gabriel Jesus. Domênico Gato, vai perder o Matheus Salles também, que tá na lista. E tem o João Pedro lá, o lateral também, que tá. O João Pedro é reserva. Sim, mas o Palmeiras vai perder 4 jogadores. Então o negócio é o seguinte: Olimpíada, Paquito. não é data FIFA, mano. Não libera ninguém. Não libera ninguém. Mano. Chega lá e fala, ó, não vai ninguém do meu clube pra seleção. Tu não pode o cacete. Pode. O Benfica lá tá proibindo o Ederson de ir. Mas goleiro. A molecada quer ir, mano. A molecada que se lixe, mano. A molecada quer uma pá de coisa. A molecada não quer comer doce antes do jantar. Mas é difícil falar. A molecada não chega lá e fala, pai, quero brigadeiro antes do jantar. Mas fala, é difícil, não vai comer. Você chegar pro jogador e falar que não difícil vai deixar. Difícil nada. O Benfica tá vetando a vinda do moleque lá, do goleiro. Do Ederson lá falando, não vai. Ô, Dudu. Oi. Pô, você é louco? Então, tem que ver a vontade do prazo aí. Mas se ele quiser aí, eu acho que o Palmeiras deveria liberar. Até como um prêmio aí pela carreira dele, pelo que ele vem fazendo pelo Palmeiras. Acho que pra coroar a carreira dele, um ouro olímpico seria muito bom. Ó, deixa eu te falar, mano. Já pensou ele ganhar? Pra talvez aí homenagear o Praz, é mais fácil o Palmeiras liberar quando ele for chamado pra seleção principal. Não, mas não vai ser mais, mano. Ele já tá com a idade avançada. Acho que já não chama mais. Não sei. Chegando o Tite agora, Domenico Gatto. O Tite é um cara que tava jogando aqui em São Paulo. Ei. É um cara que tava acompanhando de perto a performance do cara. Não sei. Vai, não, eu particularmente acho, Domenico, aquele Alisson lá, ele é mais bonito do que bom goleiro. Sim. Mas é verdade. Ele se destaca safada. Mais. Safada. Ai, você acha lindo. Não é. Mas cara, é bonito, o cara, moleque. Ele se destaca mais aí pelo de galã que ele tem do que pela bola que ele joga. Foi a mesma coisa que ele falou pra mim no Japão do... Não, ali eu não falei nada. Do branco nada. Lá, o centroavante atacante. Não falei nada. Foi o Torres. O mano do Japão falou pra mim, ó. Não falei nada. Aí se ele jogasse o que ele é bonito, ia ser melhor que o Pelé. Não, mas aí, agora você viu ele falando do Alisson, viu? Alisson. Você acha o Alisson muito bonito ou mais ou menos? Não, moleque, é boa pinta. Ele falou que ele era bonito. Para com isso, mano. Viu? Não, mas é que tá, Domênico. Você pegaria? Não. Não, porque eu não sou gay. Você gosta de barba? Não, porque eu não sou gay. Ele gosta de depilada. Se fosse mulher... Não, também não. O negócio é o seguinte. Mas ele é bonito. O cara famoso, jogador de futebol. Imagina. Bonitão, todas elas querem. Pra mim, mulher que pega jogador também é trouxa, mas lógico, beleza. O negócio é o seguinte, ô Domênico. Ah. O Fernando Praz, velho, na minha opinião, hoje, tá certo? Dos goleiros que estão atuando no futebol brasileiro, ele é o melhor. Na minha opinião, ele é o melhor. O Alisson, com todo o respeito, ele é bom goleiro? É bom goleiro, ponto. Mas jamais pra ser titular da seleção brasileira. O Marcelo Groi já não tá na fase que ele tava. O Fábio nem se fala. O Cássio, até outro dia, ele tava no banco, voltou agora. Uhum. O Denis do São Paulo, não dá pra falar que tem chance de seleção. Hoje, o Fernando Praz é o melhor goleiro em atividade no Brasil. O Brasil não tem que pensar na frente, porque na próxima Copa. A próxima Copa que vá pro inferno. Opa, vai bons, se o Brasil não abrir o olho agora, o Brasil corre o risco de não se classificar pra próxima Copa. Então tem que parar com essa frescura. Ai, temos que pensar na próxima Copa. Se a nova geração, Domenico Gatto, fosse uma geração prodígio, eu até concordo. Não, vamos renovar, vamos meter os moleques, é porque os moleques estão voando. Mas não é, velho. Tem um monte de moleque bunda mole, chorão, tá certo? Hoje, o principal pilar da seleção brasileira é o Neymar, que é o moleque que tá andando pra seleção. Então, se não chamar os cobrão, aí os malucos têm experiência, Ricardo Oliveira, Fernando Praz, se eu chamar esses caras aí, pode ser que o Brasil corra o risco até de ficar fora da próxima Copa. Tô errado, amigão? Não, tá certo. Não, tá certo. Oh, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí em relação ao Tite na seleção. Fala. Vocês acham que ele vai fazer montar, pelo menos no começo, a turminha do Corinthians lá? Não. Ficar da China, tudo? Acho que não, talvez ele traga alguns jogadores do passado lá que jogaram no Corinthians, que nem o Renato Augusto. Acho que esses caras vão se manter. Renato Augusto, Elias, acho que sim. Eu acho que não deveria convocar, não. Eu concordo com o Mano, hein? Eu acho que ele vai tentar montar uma base, o que ele fazia no time do Corinthians, né? E vai tentar treinar essa base. Claro que tem outros jogadores e tal, que vão entrar no elenco. Quem do Corinthians ele vai levar? Eu achava que antes de acontecer o negócio do Cássio, acho que o Cássio seria o goleiro favorito dele. Só que como o Cássio já não tava nem no Corinthians jogando com ele, acho que é difícil. Do Corinthians que o Mota perguntou, Motinha. Eu acho que o único jogador que tem chance de convocação é o Elias, mas vai ficar 2 meses fora, não sei também se vai. Não acredito que o outro vai. Ah, pode não ser. Acho, pode mas ser não que... acho. Pode ser que eu... Pode ser. Domênico, ninguém tira. E o que tava no Corinthians? O Daniel Alves, cara. E ninguém o que tava no Corinthians? E que tava no Corinthians que foi embora pra Janel, Renato. Desculpa, Jardel. Jadson. Não, só o Renato Augusto. Renato Augusto e Gil. Com o Paulinho. O Paulinho também acho que não. Na posição do Paulinho, tem muitos jogadores aí que estão atuando ali. Inclusive o Casemiro. Onde tá o Paulinho, afinal? Tá na China. Tá jogando lá aquela porcaria. Talvez pode pintar esse Casemiro. E, né? quer saber a real, Domênico? Eu, se sou o Tite, velho, eu quebro essa porra desse rótulo aí, velho, e não convoco mais ninguém que tá na China. O cara, quando se submete a jogar numa porcaria, pra não usar outro termo aí do futebol chinês, é um cara que não tá nem aí pra carreira dele. Concordo. Porque ele não vai estar competindo em alto nível. Uma coisa é você convocar um cara que tá jogando na Europa, que tá pegando jogadores aí consagrados e de qualidade do outro lado também. Agora, que parâmetro que o cara tem pra convocar um cara que tá jogando na China? Você pega lá o Renato Augusto, é verdade. Tudo bem, pode até fazer seus golzinhos na seleção, mas desculpa, velho. O cara pegou a carreira e jogou no lixo. Foi, talvez trocou um sonho de voltar pra Europa pra ficar mais rico do que já era. Então, na minha opinião, um cara desse não tem que tá servindo a seleção brasileira. É um menino, cara que não tá jogando mais em alto nível. Aquele menino que jogava no Atlético, mano, que foi embora. Qual era o nome dele? Qual Atlético? O Diego Tardelli. Não, o Tardelli também. Você me lembrou o nome tá bom. Bernard. Onde puta, tá ninguém mais falou mais dele, velho. O Bernard tá jogando na Ucrânia lá no Shakhtar. Aí você não chama ele também? Também não tem que chamar, velho. Eu sou a favor, Domenico Gatto, de você chamar jogadores que estão jogando em alto nível, seja no futebol brasileiro ou na Europa. Então você chamaria Marcelo. Pode ir, o Marcelo pode ir. O Neymar. O Marcelo só não foi. Ó, o Thiago Silva também. Você chamaria, mano? Não chamaria também, porque esse chorão aí também na hora que... Não, o cara é bom. Chorão. Mas é bom zagueiro. Chorão. Para, mano. Chorão. Mas é bom zagueiro. Chorão. Domenico Gatto, ó. Não, Luiz também não. Tem que chamar o Maicon. Ó, a zaga, na minha opinião, ali tá bem servida com o Miranda, tá certo? Miranda o Gil. Já foi, já, mano. O Gil, eu também não chamaria. Miranda já foi, porque o Gil foi jogar na China. Não chama também mais, não. Tá certo? Chama um outro zagueiro. Pedro Jeromel. Pedro Jeromel. O melhor zagueiro do futebol brasileiro. Leva o Jeromel. Maico, Miranda Maico e Jeromel, velho. Ah. Pode até chamar o Thiago Silva aí, Davi Luiz, pra ser banco dos dois, mano. Quê? Miranda tá mal. Não, mas o Miranda é um baita zagueiro. Na seleção também. Não, mas o Miranda é um baita zagueiro, velho. Não, mas eu acho que já foi a fase dele, já. Ah, não acho, velho. Eu acho que não tá mais em alto nível, não. Não acho. Você pega ali, ó, chamar Thiago Silva, na minha opinião, retrocesso. Daquela seleção de 7x1. É, com os melhores zagueiros da Europa. Mas, ô, amigão, daquela seleção lá que tomou 7x1, mano, na boa, você tem que pinçar alguns nomes que tem que voltar pra seleção. 80% tem que estar fora da lista, mano. O Brasil não pode... Eu prefiro o Thiago Silva do que o Daniel Alves. Pra mim, o Daniel Alves na seleção é ridículo. Na seleção não, mas é que tá, velho. Mas é um dos cobrões, velho. É um dos queridinhos dele. Então tem que tirar, pô. O cara tá trazendo mais influência. Ah, mas é que tá. Imagina o Tite chegando lá e não convocando lá Marcelo, Daniel Alves. Neymar. Você é louco. Daniel Alves já passou da hora de sair, já. O Tite não é besta, né, velho? Mas isso seria o começo de uma reformulação, o aviso de uma reformulação. Mas, Benjamin, não é reformulação. Agora não é o momento pra pensar em reformular nada, velho. O Brasil tá capengando nas eliminatórias, mano. Agora o momento é de pensar em classificar pra próxima Copa do Mundo, mano. Demorou pra fazer, né, mano? O momento, mas a questão, Motinha, você tem que fazer uma reformulação quando você tem peças e tem qualidade pra que você possa reformular. Não adianta reformular por reformular. Se você não tiver qualidade suficiente pra poder fazer uma reformulação, tem que manter aquele monte de cachorro velho que tá lá, mano. Não tem essa. É uma reformulação, só pode partir do princípio de que vai fazer quando você fala, tenho peças suficientes que possam me dar, talvez, um resultado positivo lá na frente. Entendi. Agora, não é o momento pra você reformular nada, porque o Brasil tá capengando nas eliminatórias e se não abrir o olho, não classifica pra próxima Copa do Mundo. Nem vai, né? Se, termina, ó, se terminasse hoje a eliminatória, o Brasil tava fora, velho. Então tá bom. Ô, Alan, tamo no Sem Parar aqui. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Não, um abraço pra torcida palmeirense aí e pra vocês aí. Pô, obrigado, meu velho. Fechou? Queria dizer que eu assisto lá o Fox Rádio lá. Parabéns pro Benji e pro Mano. Obrigado, mano. Sensacional o programa lá. O do Benji também de entrevistas. O aqui com o Benji, obrigado. Aqui com o Benji também tem umas entrevistas lá muito legais. Pô, você acha que o Benji é a minha nova L, cara? Pô, eu acho que ele é o... É, a nova L, velho. Ele só espero que não dê selinho em ninguém, né? Ele dá. Mas ele curte, viu? Ele selinho, curte, ele gosta. Olha, você ouviu aqui há 5 minutos atrás quem tá falando que o cara é bonito, o cara é charmoso. O mano falou que o Alisson é gato. Que o sex appeal, não fui eu? Falou que o Alisson é gato. Não, não falei que é gato. Eu falei que ele é mais bonito do que bom goleiro. Mano, fala com esses papos, mano. Ah, mas é verdade, velho. Pô, mas o cara não pode gostar, velho? Tem alguma coisa contra, velho? Não, mas... Estranho, né? Falando menos estranho. Gay da rádio hoje é o Mota. Então tá bom, meu velho. Olha, um grande abraço. Eu vi o Jimmy fazendo você, hoje. E é nóis. Falou? Algum de vocês vai lá na torcida? Ah, o seu Bento, o Luvão. Vó Olímpia. Vó Olímpia. Vai estar de Anágua Verde e você vai ver ela. Mais conhecido como Rodilanducci. É. Ela vai estar de Anágua Verde. Fechou, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. O Rudy não vem de quinta e sexta, é isso? Tá de férias. Não, tá nada de férias. Vamos lá, ô Sombra, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Beleza? Vamos lá, segundo momento aqui sem parar, ou melhor, segundo ouvinte do momento sem parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. É a primeira vez que acontece, é verdade. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou não? Thiago com TH. Então, Thiago, só um minuto, eu sei que foi uma notícia que não tem nada a ver. Nada a ver, mas eu tô lendo uma notícia agora que é preocupante. Que o professor Girafales morreu? Não, o Francisco Dornelles, que é o governador do Rio hoje, né? Porque o Pezão tá se tratando um câncer, acabou de decretar estado de calamidade pública em relação à área, área financeira do Rio de Janeiro. Mas você sabe por que isso? Estava explicando aqui, eu tava vendo o Estadão, tava explicando. Pô, é uma notícia... É, mas sabe por que é uma forma de pegar, liberar recursos mais fácil para o Rio de Janeiro, para a Olimpíada. O Temer, que foi combinado com o Temer. Eu acho que seria bonito, assim, não ter nada. Não, e as... Que já investiram. O pessoal da área da saúde tá falando, não temos condições de atender turistas. Aqui, ó, tá aqui, ó, tô vendo a nota. Você que é gringo, não venha para cá. Olha aqui, ó, o decreto foi publicado na segunda edição do Diário Oficial. Na publicação, o governador do Rio justifica a medida pela... grave crise econômica que assola o estado e diz que a crise está impedindo o Rio de honrar seus compromissos para a realização da Olimpíada 2016. Vergonhoso. Isso aí. Vergonhoso. É isso aí. É isso que tudo foi combinado, né? Isso aí. Só temos ladrões no comando do mundo. Vai ganhar mais dinheiro, hein? E aí não dá, né? É ladrões que estavam, ladrões que estão, ladrões que provavelmente estarão. Continuarão. Ô, Thiago do quê? É, Thiago Gonçalves de Souza. Quantos anos, Thiago? 29. E o bairro? É, Freguesia do Ó. Ah, toda freguesia do Ó. Ó, ó, aqui pra vocês, sou da freguesia. Eu acho que nem o Gilberto Gil aguenta qual mais bairro, música. Qual bairro? Qual bairro tem a música mais legal? Jaçanã ou a Freguesia do Ó? Jaçanã é a coisa mais legal que tem. Eu sou da freguesia, mas Jaçanã mais top. Viu? Como é que é aquela do Jaçanã que eu esqueci? Ei, Jaçanã, se eu perder esse trem... Canta, Sombra. Que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E o que, Dudu? Vai, Botinha. E além disso, mulher... Tem outras coisas. Agora que ele tô maior, hein? É. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Nossa, velho. Esse tom qual foi? Esse tom do beijo qual foi? A torre da rádio envergou. Não, muito pelo contrário. De vergonha? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não, nós mereceríamos, nesse momento, um prêmio. É isso que nós mereceríamos. Hoje o Domênico tá meio Domênico Carmelo. Ele mandou um... Estádio 97. Ah, é? Ah, mas foi. Acontece. Ele ficou bravo com você. Você ouviu o programa? Comigo? Por quê? Foi, eu tava cuidando de coisa séria. Ele falou que deu maior saudade de anunciar a Angélica, a Mara. Eu não falei isso, seu Olho. Pega a gravação, mano. Pega a gravação, então. Olha, o Domênico, ele tem um New pé Kids no brega. Ele tem saudade de dublar a música. Brega, menudo. É. Ele dublava a música igual o Pablo. Ele traduzia músicas. Mas ele falou mesmo que tá com saudade de trabalhar de madrugada. Traduzir músicas, eu traduzia. Dormir na rádio. Mas ele trabalha de madrugada. É só você ir... Eu faço meus casamentos de madrugada. Já mas ele quer sair do casamento e vir pra rádio. Não, deixa eu casar. Não, senhor. Olha aqui, ó. Se você quiser me ouvir traduzindo músicas, vai no meu site que tem qual lá. Qual é? Domênico Gato com dois T's.com.br. Qual que é o site do Domênico? É serginhocafé.com.br. Pô, moto. Pode ser domênicocasamentos.com.br. Realmente. E aparece ele lá, né? De padre. De cerimonial lá. E o Domênico que é juiz de paz também, né? Oi. Juiz de paz. Ô, Thiago, que time você torce? Palestra! Sim. Palestra, Dudu! Tipo o time que tá em segundo? Sim! Eu não entendi! Maior campeão do século! Campeão do século! Não tem chip, porra! A Gazeta! Sim, você vai ver só aí, esse século tá só começando, a gente vai arrebentar de novo, né, não, Dudu? Opa, é nóis, e vou dizer, nesse final de semana, vamos reassumir a liderança! Com esse certeza, final de semana, Dudu! E o Inter vai perder pro Figueirense 1-0. O Inter vai tomar um sacode! É isso aí! Ô, meu velho, foi dito pelo Cuca. O Cuca parece que queria um centroavante lá, mais um atacante. Você concorda? Precisa? Eu concordo com o Cuca, o Dodô. Por quê? Porque, primeiro, o nosso amigo Bários não joga. O Etevaldo não joga, cara. Soletre Bários. O Bários, pô, falei certo. É Barrios. Ah, tá bom, desculpa aí. O Barrios. Melhorou? Tá bom. O Barrios, ele não... Ele fica só... Ele adora uma cama, nunca vi. Vive contundido. Agora o o nosso atacante aí, que pra mim era meia boca também, que foi pego no antidoping também. O Alexandro. Se perdeu. O Gabriel Jesus, ele é um bom atacante, mas você vê que nos últimos 2-3 jogos, quando ele foi finalizar, ele demorou fração de segundo que você vai e acaba perdendo o gol, acaba perdendo a chance. Então acho que precisa de um cara que tenha mais agilidade, seja mais rápido para poder finalizar o gol. Entendi. Quem que você gostaria? Você gostaria, por exemplo, de ter lá o Leandro Damião? Não, eu acho o Leandro Damião muito mentiroso. Ruim. Não, sendo sincero, eu não vejo nenhum brasileiro aqui assim... que esteja disponível, vamos colocar assim, que para poder vir pro Palmeiras. Acho que tinha que vir alguém de fora mesmo. Nem o Caleri? Bem, mas o Caleri é sonho, né? Não tem como. O cara já tá fechado bastante, com... Véio. Olha que nós toma de você. Tá fechado com o São Paulo, velho. Não, mas ele tá nem fechado com o São Paulo. Ele tá fechado com o exterior, né? Caleri? Não, o Moto falou. O Caleri falou do Caleri. Eu? Não fui eu que falei. Eu? Não sei quem falou. Alguém foi o ouvinte que falou. Eu? O Roger lá. O japonesinho. E o Rafael Sobis, que tá lá no México, não vira, não? Rafael Sobis, mas ele não é centroavante, né? Ah, mas joga, viu? É? Ah, eu acho que ele ia bem lá, viu? Faz e bem, viu, Domênio? É mesmo, é? Faz e bem. Agora, há um tempo atrás tinha saído a informação de que ele estava aí sendo muito visado. Como diz o Benjamin, que insiste nesse termo, monitorado pelo Cruzeiro. Monitorado? É. Ah. Mas também afirmaram que o time onde ele joga, o Tigres do México, diz que é jogo duro pra tirar de lá. Os caras querem uma bala. Tirar de time mexicano não é uma coisa muito simples. É. No México eles são bem remunerados. Não é fácil tirar jogador de lá, não. Mas falta muito tempo pro contrato dele acabar? Rapaz, agora eu não sei. Só sei que deve faltar um tempo razoável que faz com que o time que é dono do direito econômico e federativo peça uma grana, cara. Que se não fosse assim... É. Né? Ah, mas o Paulo Nobre tem muito dinheiro, pô. Quer tirar mais dele? Cara, acha que é o... Nossa, vai lá e pega. É papai Nobre. Papai Nobre. Quem não aprende a caminhar com as próprias pernas... Um dia essa conta vai ter que pagar, velho. Amanhã pode ter problema, hein? Ô, Sombra, isso legal. É inveja. Inveja do papai. Não é, cara. Eu tô falando sério. Eu gostaria mesmo que São Paulo precisava agora de um Paulo Nobre na vida. Precisava, mas é que... Essa é uma crítica que eu faço assim... O Paulo Nobre não é eterno. O Santos passou por isso. Mas ele vai acabar o mandato dele agora. Mas, assim, ó, eu vejo que o Palmeiras, muito em breve, hoje já só com o nosso estádio, a gente já ganha muito dinheiro. É cerca, assim, ó, que nem essa punição que a gente corre o risco de ter de jogar sem torcedor no estádio, a gente já, isso daí já perde 2-3 milhões por jogo, é muito dinheiro. Ó, amigão, o problema é o seguinte, né? Quanto o Palmeiras ganha, é quem vai administrar o dinheiro. Porque o problema dos grandes clubes brasileiros é esse. O clube brasileiro ganha dinheiro, os grandes. Ganha muito dinheiro. Só que quem administra, você sabe o que acontece. O São Paulo ganha dinheiro, o Palmeiras ganha dinheiro, o Corinthians ganha dinheiro, o Santos ganha dinheiro. Mas vê quem tá administrando. Quem vai vir aí? Depois do Paulo Nobre... O Paulo Nobre não precisa, é um cara que tem dinheiro e tal, e consegue administrar e sabe fazer a coisa. Quem vem depois? Ó, se eu fosse o Palmeiras, eu contratava o Mano. O Mano é um bom administrador de grana. Mano é? O Mano sabe administrar as finanças. O Mano? Nosso Mano? Você administraria o Palmeiras, mano? Olha, eu sou profissional, velho. Pagando bem, né, Mano? Pagando bem, né, Mano? O Mano é um dos mais coerentes. Aí, ó, a voz do povo. Mas você viu coerência onde? Em dizer que morar no Tatuapé é melhor que Milão, é isso? Mas isso é fato. Então, ele é coerente, abrindo mas ele é meio janela louco. Pro... Mas é coerente. É um louco coerente. E o Popô é mais imparcial. Eu sou imparcial. Eu tô vendo que você é um tonto mesmo, velho. Pois é. Mas você fala assim, do acredita, velho. Ô, Mota, sabe por que você tá bravo assim desse jeito? É que provavelmente você não vai lembrar, mas no último torneio do Estádio 97 de pôquer... eu fui aqui na praça, em Santana, e eu consegui entrar através daí. E eu participei do torneio do estádio 97. Você caiu pra mim. E você, eu te tirei da mesa. Ah, para, todo mundo fala. Ô, Domênico, como é que eu vou lembrar do cara? Isso todo mundo fala. Todo mundo fala. Eu acho que você tem razão. Porque logo que você falou Thiago, ele falou assim, ó. Eu mentiria, não. Eu acho que ele falou assim, ele fora do ar falou, reconheço essa voz. É que nem primo de famoso, velho. Ninguém sabe quem é. Pra ele estar reconhecendo minha voz. Você não entende o quanto o Mota guarda o timbre das pessoas. Ah, é, para, velho. Nossa, lembro pra caramba. O Mota não sabe nem que ele almoçou ontem. Não sei mesmo, velho. Mas ele é gente boa. E outra coisa, eu fui no... Eu realmente fui no torneio... E o Benjamin, ele é um dos caras mais bacanas que tem aí. Ele participa, ele vai no meio da galera, ele é muito bacana. Chupa, só. Muito obrigado, amigão. Eu tô falando sério. O Benjamin vai até guardar essa declaração sua. Acho que é o único em anos. Mas isso daí foi o media training dele que fez. Vocês liderados por esse desprovido de caráter que é o Sombra, tentam mudar a minha imagem, só que vocês não conseguem, não. Foi aquele dia que você falou que eu quero sentir o cheiro do povo? Não, Deus me livre, jamais fala isso. Nasci no Jabaquara, amigo. Chupam que vocês tentam me denegrir. Ah, eu queria ver o media training, mano. Tá bom, velho. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Então, antes de eu mandar abraço, eu quero ir na torcida estádio 97, com certeza. Última vaga. Ah, moleque, aí sim, hein? Pegou a última vaga. Hein? Olha... Tô nervoso pra caramba, que atenção. Primeira vez que eu consigo falar com vocês. Atenção, próximos ouvintes. Essa foi a última vaga. Acabou, né, Bá? Já sabe ali o endereço, Ô, mano, me dá uma força aí com a Bozano. Vamos lá, só Bozano, me garante. Só Bozano. Ah. Ele vai, me garante. Ah, é ditado isso, mais é ditado. Proteção e diversão. Aê, boa, aê. Tá vendo? É no tranco, igual Brasília Velha, mano. Pega no tranco. Não, é que é só esquecer o nome do patrocinador, Brasília, pensa. Velha. Boa, Bozano, velho. Isso aí, você ganha um kit top do desodorante Extreme, tá bom? E, falou, cara. E tá tendo do Zoom? Não. Por enquanto não, velho. Não, beleza, então. Mas, então, eu quero lá. Mandar um abraço pra vocês, em primeiro, que vocês são pagáveis, com certeza. E eu já ouço vocês desde 2003, já tem um bom tempo já que escuto vocês. Obrigado. E, meu, vocês são sensacionais. Beleza, cara. Mandar um abraço pro meu primo, Carlão. Mandar um abraço pro Ricardo aqui do Lausanne. E, vixi, é nós amanhã, Dudu. Nós amanhã, velho. Um abraço, falou, bom fim de semana. Tchau, tchau. A gente, inclusive, deve distribuir patentes, né? Então, se o cara ouve o programa desde o começo, ele é general. General. Você, dependendo coronel, de quantos general, anos, coronel, capitão, tenente. Soldado raso. Soldado raso. Comecei agora, soldado raso. Vai limpar o banheiro. É. Vamos lá, mais um ouvinte, terceiro ouvinte. Do momento, sem parar, é rapidinho. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha o refresco. Venha tomar um refresco pra refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? Tamarindo. De nada. Obrigado. Morreu o professor Girafales. Morreu. Como disse o palhacinho, está acabando, né? A passagem de Chaves na Terra. Não gosta muito do Chaves, não, mano. Não. Não sei. Concorrente? Não, ele só conta os fatos como eles são. Né? Tá acabando, tá acabando. As pessoas estão indo embora. Tá acabando, tá todo mundo morrendo. Nossa geração. Que é triste, né, velho? É triste. Humor puro sem apelação. É, mano, mas a história tá aí. A história é feita todo dia. Coisas novas, fatos novos. Eu achei engraçado agora o Bá falar humor puro sem apelação. O cara mais apelativo da rádio. O cara mais baixaria, o mais promíscuo. Agora, você vê? Ele mudou, novo aí, bar. Aí eu tenho que sempre dar razão pro Mota. É o falso moralismo. É o Bar Paz e Amor agora. É. Ele é fiel, não saio mais, não bebo, não faço mais nada. Tá bom. Aí quando ele... Faz, né? E botou uma, comprou uma bíblia, hoje ele mostrou lá, fica do lado da mesa dele. Quando ele tirou o fax do Chimoque ali, velho. Da época que ele transava em cima do inflável da rádio esvaziada. Era fácil, porque era... Scanner. Usava inflável da rádio pra... É. Escaneou o Chimoque lá na sala da Rosana. Se aquele inflável da rádio falasse... Inflável? Sabe se... Ó, lá onde fica a antena da rádio falar. É frio. É frio, né? É. Tá. Mas aí, vamos lá. Vamos lá, alô. Alô. Quem fala? É o Miller von Heaven. Nossa, como? Que nome, hein? Miller von Heaven. Miller von Heaven. Peraí, soleta. Von Heaven, soleta pro Bach, mas não sabe. Soleta o último. Soletre o seu nome, por favor. Miller, N-I-L-L-E-R. Vai o resto. V-O-N-L-E-N. Muito bem. Pegou, Bá? Não. O último nome o Bá não pegou. R-E-B-E-N. É Redden. Redden. Redden. É o... Coloca entre Redden. Parênteses aí, é o Van Halen alemão. É. A menina já sabe. Redden. Quantos anos você tem, velho? 34. O Ed Van Halen que se curou de um câncer, né? Teve câncer o Ed Van Halen. Considerado Aleluia, o maior guitarrista num determinado período aí, né? Quem elegeu isso? Ah, no ano, nos anos 80 Gazeta. Ele foi... Mais do foi, que o Santana? Segundo uma... Só... Mais não, do que foi, o Jimi Hendrix? Não, eu não lembro se foi a revista a Billboard ou a Rolling Stones. A Guitar Player. É verdade, quando foi ele fez... E ele tocou ele o solo do Billet. Antes dele participar do solo fazendo o Billet, ele foi eleito o melhor guitarrista daquele ano. Muito bom. Entendi. Mas mais do que o Satriani, o Santana. Não, o... tinha eleição. O Ed Van Halen, olha, o Ed Van Halen veio bem antes do Satriani. Nos anos 80, mano, melhor tinha... que ele. Nos anos 80. Quem toca guitarra, os guitarristas têm uma adoração por Ed Van Halen. Até porque ele inventou aquela técnica, né? Tocando no braço. Nos anos 80. Nos anos 80. É, elegia, na época, os melhores músicos, os melhores cantores do ano. Então eu me lembro muito bem que, por exemplo, em 86, o eleito de melhor tecladista do ano foi o Bruce Hornsby. Com aquela música do Bruce Hornsby, The Range of the Way It Is. Mas acho que o Benjo não concordou com nada de sair da guitarra. Ele fez uma carinha de nojo quando você falou do Ed Van Halen. Ele não gosta. Uma vez eu perguntei pra ele quem era, ele falou que não era. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Mas o Ed Van Halen, ele criou muita coisa legal na Ed Van Halen. Ed Van Halen criou muita coisa legal, concordo com o Domênico. Os caras falam, né? Concordo com você, Ed Van Halen criou. Não dá pra questionar Ed Van Halen. É que para o meu gosto pessoal... O que você acha? O maior? Não, o maior é Hendrix, né, cara? Não, o Hendrix. Ué, eu tenho guitarristas, eu gosto do Steve Morse, que tá tocando com o Deep Purple. Deixa eu pegar mais. Eu gostava do Rich Blackmore, do Deep Purple, não, do... Steve Vai. Do... Oh, meu Deus do céu, que morreu lá. O Randy Rhoads, que tocava com o Ozzy, que morreu nas dentes de helicóptero. Steve Ray Vaughan, Eric Clapton. Olha, uma opinião avalizada. Satriani. Do Iron, é bom? Os guitarristas do Iron são muito bons. Mas o não é o Angus Young do AC/DC, eu acho muito bom. Mas Kate, o Slash falou o Kate Richards, o guitarrista do Kate Iron Man. Kate Richards dos Stones é um mito, um gênio. E o Robertinho do Recife? Tocou muito, toca muito. Robertinho do Recife lançou uma época um e disco de heavy metal. Pepeu Gomes. Eu fui ver. O Pepeu é um monstro. E o Santana? Monstro. Olha, o Robertinho do Recife eu fui ver. Metal Mania, quando ele fez um álbum de metal, ele abriu pro Quiet Riot do Corinthians. Hey, hey, rock na cabeça. E o Slash, você não gosta do Slash? Não, olha, pessoa que entende muito do assunto, acho que mais Rivelino. Que todo mundo aqui junto, Paulinho Reve falou, Ed Van Halen, antes e depois dele, não tem ninguém melhor. É o antes e depois, tá vendo? Se não tem o antes e depois, não tem nada melhor. O Ed Van Halen tá extremamente respeitado, tô falando para o meu... O Paulinho Reve manja mais, né? Esse cara conhece um pouco. Não tô aqui fazendo duelo de música com o Paulinho Reve. Não, mesmo porque seria uma crueldade colocar você e o Paulinho Reve num duelo. O Paulinho não é modinha, não. Colocaria isso. Olha, o Paulinho Reve... Paulinho não é modinha de metal, não. O Paulinho Reve, eu assistia ele quando ele apresentava o Som Pop na cultura, o Paulinho Reve é ícone. Exatamente. Agora, você deveria respeitar um pouquinho só a opinião dele. Respeitando, você tá doido? Eu acho esses metaleiros todos aí com cara de sujo. Cara. Agora, parece eu posso conversar de heavy metal de igual para igual a qualquer um. Parece que eles tocam a noite inteira, transpiram, deitam na cama e dormem. O Belo Esquete com banana passa que ele transpira a Chanel. Realmente, o Bel com aquela bandana que deve ser a mesma faz 4 anos, Não dá pra saber também, hein, Benjamin? Igualzinho, vai. Não, mas eu não falei que os caras não são esses. Aquele cabelo encebado. Você tá fazendo concurso de quem é mais sujo, isso? Aquele cabelo encebado, velho. Você é o Bel e quem? Não, ele falou. Qualquer metaleiro, velho. Nossa. Bel versus qualquer metaleiro, quem é mais sujo? Essa é a competição que vocês estão fazendo. Você olha, você fala, vergonha que vocês estão fazendo. Desrespeito. Você imagina, por exemplo, o Marilyn Manson fazendo uma propaganda da Avon? Mas vem cá, olha. Sei, mas pelo jeito você gostaria do Alisson, né? Que você já falou dele. Agora, o Alisson é... Também não. Porque David Gilmour, o melhor mesmo é David Gilmour. Eu não entendi, o Paulinho Reve. Falou que é o Ed Van Halen e agora é o David Gilmour? Paulinho Reve tá coberto de razão. Aí sim. David Gilmour é uma coisa de outro planeta. É igual falar do Pelé. O David Gilmour é de outro mundo. Nenhum desses é maior do que Chimbinha. Você do Calypso, daria pro vai. David Gilmour? O quê? Uma palheta? Uma guitarra? Pô, adoraria tirar uma foto com o David Gilmour. Agora tem dois negros. Ano passado eu realizei meu sonho de ver David Gilmour ao vivo. Mas você com essa pregação toda e se veste meio indie, né? Não tem nada a ver. Tem dois aqui. O maior de todos é o Chimbinha do Calypso. Esse sim. O Renatinho CKP e o Nando Underline FML, fala que o melhor mesmo, às vezes vocês não conhecem guitarrista, o melhor é o Chimbinha. É o que eu tô falando, Chimbinha. Já o Jeová lá do Sem Parar fala, Jimmy Page, e pra você, o Miller Van Heden? David Gilmour. David Gilmour, olha aí, bela competição. É. Que time você torce, Miller? Coringão. Ah, Corinthians, Coringão. Tem bom gosto. Tá procurando. Tá procurando técnico aí? Tem bom gosto musical, tem bom gosto pra time. Ô, amigão. Chupa, mano. Já se recompôs aí pela perda do Tite? Ah, mano, tem que trazer o Mano Menezes de volta. Ah, mas esquece. Tem que pensar, velho. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Negócio de recompor com o Tite, negócio é o seguinte. É. Tite é o cara, mó da história, insuperável. Ó, a vida continua, hein? Não, mas Show must go on, tem que continuar. Mas três dias oficiais de luto. O Guardiola saiu do Barcelona, o Barcelona trouxe o Tata Martino, errou, foi pra outra, acertou. E vambora, hein, mas, meu? Amigão, luto já oficial foi. De três dias. Não, já foi. Homenagem domingo pro Tite, lindo, maravilhoso, todos os homenagens do mundo. Mas toca o barco, velho. A fila anda, a vida anda. Ô, amigão, quem você acha que deve ser o próximo treinador do Coringão? Mano Menezes. Mano Menezes? A possibilidade do Oswaldo você não quer? Nem a pau. Mas o Mano não vem. E a campanha do Benja pelo Dunga? Não, pelo amor de Deus. O Benja pediu o Dunga. Não, o Benjamin foi infeliz aqui no começo do programa. Eu não pedi o Dunga. Sugeri isso daí. É. Eu não pedi o Dunga. Não, mas você expôs o nome do cara. Não. Tá livre, espontânea vontade. Eu foi você pedi o Dunga. Falou eu não pedi o Dunga e não indico o Dunga. Ah, mudou. Não tenho nada contra o Dunga. Mas não gostaria de ver o Dunga. Pode ser o Dunga? Não acredito que seja o Dunga. No agora, Corinthians? Não. Ele pediu. Nossa, seria que um tiro na cabeça. O Benja pediu no começo. Eu não pedi no começo. Não adianta, mano, você querer falar essas bobagens. O Mano tava aqui, velho. Não, o Mano ouviu o que eu falei, não pediu, Dunga. Mas, ô, amigão, dentre as possibilidades aí que estão sendo cogitadas, por exemplo, você falou o Mano Menezes aí, o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, ele não curte muito a ideia. É, a predileção dele é pelo Oswaldo, mas a torcida também tem uma rejeição grande. Então, se tivesse que buscar um meio termo aí, eliminando essas duas hipóteses, o Mano Menezes e o Oswaldo de Oliveira, quem seria um outro nome aí pra que você trouxesse aí, pra que a diretoria do Corinthians talvez analise? Vamos ver. Ah, mano, é difícil, não tem ninguém no mercado. Vai trazer quem? Lucha, Gilson Klein, essa galera? Eu acho que se o presidente, o Beija mesmo falou, que se ele parasse pra pensar ou alguém convencesse ele do contrário, eu traria o Mano de volta justamente pra continuar essa linha desses 8 anos que foi vitorioso, então pra que mudar? Então eu não vejo nenhuma outra opção sem ser o Tite Mano. Se bem que é o seguinte também, né? Depois de 8 anos com 2 técnicos só, fica meio. Né? Ninguém consegue pensar num nome pra mudança mesmo. Enfim, eu não vejo nenhum outro nome no mercado sem ser o Mano. Gostaria do Guto Ferreira, mano? Não. Ah, eu gosto desse cara. Ah, mas Motinha, é técnico pra time intermediário, velho. Time pequeno. Ué, um dia o Tite também foi, velho. Mas, Mota, quando o cara vai assumir um Corinthians, quando o cara vai assumir um São Paulo, Palmeiras, o Flamengo, o Vasco, o cara já tem que estar talhado, velho. É time grande, velho. Não dá tempo pra erro. A torcida já olha o cara e já começa a cobrar, mano. Já vai ter uma pressão gigante, né, velho? Já começa a rosnar pro cara. Uma coisa é chegar o Tite, tá certo? Com bagagem, com lastro. E toma 2, 3 porradas, velho. Você vê lá, o Marcelo Oliveira no Atlético Mineiro. Há 7 jogos o Atlético Mineiro não vence. A torcida não tá pegando no pé, porque é um cara que chega com bagagem, mano. Agora coloca lá um Doriva no Atlético Mineiro. Coloca lá um Fernando Diniz no Atlético Mineiro. Passa 7 jogos sem vencer. O cara cai, mano. Não tem essa. Técnico pra time grande já precisa chegar pronto, consagrado. Entendeu? Tem que ser aquele cara ou aquele maluco. Por exemplo, eu sugeri o Silvinho aqui, porque o Silvinho, diferente dos outros aí, por exemplo, o Fernando Diniz da vida, o Silvinho tem identificação. Por mais que o Fernando Diniz tenha jogado no Corinthians também, ele não tem identificação com o clube, ele não tem identificação com a torcida. O Silvinho tem. Chega num outro molde. Mas é verdade que o Silvinho recusou, mano? Então, Sombra, pra falar a verdade, a diretoria do Corinthians nem chegou a fazer uma proposta oficial pra ele, porque a diretoria do Corinthians teria se reunido na manhã de hoje pra começar a conversar a respeito de possíveis nomes. E o Zé Elias parece que ligou pro Silvinho, e o Silvinho disse que o objetivo dele é permanecer na Europa, que ele quer ganhar aquele curso lá, tá certo? Que esse curso aí, teoricamente... Esse curso, teoricamente, habilita o Silvinho a treinar seleções, ou Benjamin, na Europa também? E times do primeiro escalão. Não, então, o time de primeiro escalão com curso A você já consegue. Entendi. E com curso AA te possibilita treinar seleções também. Você já fez o curso A, Moto? Já fiz o A, fiz o O, Você fez o alfabeto melhor inteiro, cara. Mas o curso A, e o curso A? É bom, viu? Eu aprovo, falaria pra você fazer. Mesmo? Mas vou te falar, viu? Ô, amigão, dentre as possibilidades, o Jorginho do Vasco? É. Acho que não também, cara. Também acho que não. Dentre as possibilidades, cara, eu acho que a diretoria do Corinthians vai acabar cedendo entre essas duas aí, Mano Menezes ou Oswaldo de Oliveira. Porque não tem como você fugir muito disso daí. Qualquer outro técnico, qualquer outro técnico que venha, tá certo? Guto Ferreira. Se viesse algum. Fernando Diniz, Levir Kup, qualquer um desses, velho, não vai dar certo. Tá na cara. E se viesse algum nos moldes do que o São Paulo fez? Ou seja, um cara reconhecido, mas gringo. Então, mas quem, Sombra? Por exemplo, eu citei aqui o Bielsa. Não sei. O Bielsa tá acertando com a Lazio. Sim. O Sampaoli, ele fechou já também lá com o Sevilla. O Guardiola, que talvez viria no mesmo patamar do Tite. Você tá louco. Tá louco. Vinha no mesmo patamar. Não, volta pra terra. Volta pra terra. Tinha alguns nomes, ô Miller, que eu vou falar agora pra você. Não é nenhum. Eu vou falar, o Beijo tá falando que não tem nada. Mas tô aqui pensando, confabulando, nomes. O Oscar Tabárez, técnico do Uruguai? Não. Ricardinho, jogou no Corinthians. Não. Qual que é o nome daquele técnico que foi quase campeão em 2005, que depois veio... Márcio Bittencourt. Onde é que esse cara tá? O Márcio foi jogador do Corinthians, foi campeão brasileiro em 90. O Márcio tá dirigindo... Esqueci qual time. Mas, ó, tem o Ricardinho, tem o Antônio Carlos, que tá no... Jogou também, que tá no Juventude... Tem Paulo Roberto Falcão. Tem. Puxa. Não, eu tô falando assim de nomes. Ferrou, hein? Complicado, cara. É complicado. Ferrou. O único nome. Klopp ou Simeone, não? Nelson Rote. O único nome que eu acho que seguiria uma linha. É o Mano. O Roberto não quer que eu mando o Menezes. O Pellegrino que tava lá no Manchester City. Não tem com isso, não imagino. Tem cacife pra isso. Não tem. O cara ficou anos no Manchester City. É outro patamar, né? É outra história. Ô, Miller, grande abraço pra você, bom fim de semana. Não temos essa festa, não. O Márcio tá no Água Santa. Ô, Sombra, só deixa eu falar rapidinho. Vocês falaram aí da questão do Rio, que é da calamidade pública por causa da questão financeira. Sim. Eu trabalho numa multinacional americana e a gente faz ligações recorrentes sobre rotina de trabalho, etc. E meu chefe fica lá e ele... Nessa semana me falou que há um rumor muito grande, tanto pela imprensa americana como pela imprensa inglesa, de que as Olimpíadas vão ser canceladas por causa da questão do Zika. Eu não sei, porque a gente não consegue ver muita repercussão aqui interno, mas ele mesmo falou que eles mesmo estão preocupados porque nem teria tempo hábil de mudança de país, etc e tal. Imagina, velho. Agora é interesse. Acho que acaba acontecendo, mas muita gente não virá. Patrocinadores, etc e tal. Bom, inclusive estão querendo eliminar a Rússia das Olimpíadas, que absurdo. Por quê? Elimina o Egito, mano. Não, por que elimina o Egito? É por causa do doping. É do atletismo. No atletismo. Não, mas a outra lá, a famosona lá também, com o risco de não vir. Porque a Sharapova não vem. Não, a Sharapova não, é a Zimbaeva lá. A Zimbaeva? É. Salta com vara? Também. Não vem, porque... Você já saltou também com vara? Drogadinha? É, a porra toda do doping. Ô, Mota, você já saltou com vara? E saltou na vara. Meu, isso aí já saltou, rodopiou. Rodopiar não gosto muito. É capaz dessa Olimpíada do Brasil terminar lá entre os três primeiros, porque não vai vir um monte de gente? Não terminei, mas nem assim. Mas nem assim. Mas não termina em terceiro nem pan-americano, termina? Que não tem nada. Não termina. Disso, tem Estados Unidos, tem Canadá, tem Cuba, não termina. Mas não dá pra recriminar o Brasil. O Brasil não, os atletas. Os caras treinam aqui os tudo na base do... Pô, os caras querem tirar barato de atleta brasileiro é sacanagem. Mas quem tira barato de atleta brasileiro? Tirar, quem? O Brasil é uma porcaria. Fora o Domênico, quem que você viu? O Domênico é bizarro o que ele faz. É. Pô, você vê os treinos dos caras, velho. Pô, o cara trabalha, vai treinar, o cara se mata, não tem apoio nenhum. Tem apoio nenhum. Ou muitos os que vão melhor tem que treinar fora do país. Vai receber, de repente, algum apoiozinho depois que estourou. Que ganha uma medalha. Depois que ganha uma medalha, aí todo mundo que aparecer na foto. Campeão mundial. Atleta brasileiro conseguir pegar um bronze, porra. Aí, ser aplaudido de pé. Miller, um abraço pra você. Boa noite. Obrigado pela informação, viu? Imagina, abraço. Foi uma Information Society. É isso aí. Bom, mas na boa, Sombra, também os caras ficam, ah, bibibi, bibibi, atleta brasileiro, não tem incentivo, a porra toda. Mano, os caras na Jamaica lá, os caras treinam correndo de leopardo na selva. É, mas também mano. Só ganha na corrida aí, na maratona. Parte, mano. E aí, já notou às vezes como basta um adesivinho para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. Que também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bbfinanceira.com.br. Agora vamos falar da S. Ô Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A S tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul and Horn e para toda a família Esser. E temos mensagens aqui através do WhatsApp da Energia 97. Boa noite, galera. Sou corintiano, meu nome é Rodrigo e eu queria o Fernando Diniz para comandar esse time do Corinthians. Renovação Victor do futebol. Um abraço a todos aí. Victor Afonso, sou de Jandira, corintiano. O Benja me convenceu e o técnico tem que ser o Oswaldo. O Benja foi convicto. Teve os melhores argumentos, eu tô com ele nessa. O técnico tem que ser o Oswaldo de Oliveira. Olha o Benja convencendo o povo, rapaz. É. Mais um pouco ele convence sobre o Dunga. Eu também acho que tem Dunga. Que ser o Oswaldo. Eu não convenço ninguém, eu só... Não gaguejou, perdeu. Não, expus meu pensamento só. Tá certo. E ó, não adianta vocês falarem que agora, que eu sempre gostei do Oswaldo. Sempre gostou. Sempre gostou. Só pra não falar, o Benja é incoerente, é hipócrita. Você sempre gostou. Ele, né? Vamos lá, mais mensagens aqui através do nosso aplicativo. Salve, rapaziada, tudo bem? Quem fala é o Matheus, Zona Norte, São Paulo, manda aqui. Sou tricolor. E, cara, queria parabenizar aí todo mundo pelo programa e perguntar se vocês acham que São Paulo chega com dificuldade ou passa tranquilo para a final da Libertadores. Ah, mas muita dificuldade, amigão. Rapaz, vai ser complicado. Que muda isso? É. Chegar com dificuldade. É a mesma coisa. Vai chegar. Se for pela dele, chega. Libertadores não é fácil, cara. Você chegar numa final da Libertadores é dificílimo. O que importa é chegar. É. Como chega... Mas é dificílimo, velho, passar. O doutor Marcos Knobber me ligou agora perguntando o que ele queria falar no programa. Ele perguntou o que é o WhatsApp? WhatsApp. Ele perguntou. Ele não é o MacGyver da medicina. Sim, mas ele não sabe, ele falou mesmo, o que é o WhatsApp? Ouve aí, olha, é a mensagem que as pessoas mandam através do nosso número do WhatsApp. Boa noite, pessoal. Sou Bruno de Santos, corintiano, roxo. E na minha opinião, o novo técnico deveria ser o Rincón. Capitão, conhece muito do Corinthians e teria, acho que, um apoio legal da torcida. Olha, abraço. O Benja abriu os olhos, tipo... Nossa, desse tamanho, velho. Não tinha pensado no Rincon. O Rincon é meu amigo, pô. Adoro o Rincon. Mas acho que não é. Teve uma época que... Rincon? Gente, nós fizemos as fases há muitos anos. Não, depois você fez, ele queria se pegar, né? Ah, ele queria te pegar? Não, mas depois fez fase. Ele liberou pra ele. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Chegou a acontecer alguma briga que foi abafada? Vocês chegaram às vias de fato? Se tiver chegado às vias de fato, eu não tava aqui hoje. Ah, não sei. Mas quem foi que quis te pegar? Ele também não é tudo isso. Avisa a Benja que eu vou pegar ele, é. Ele mandou avisar? Não, é aquelas coisas de telefone sem fio. Aí depois... Mas ele pô, como é que foi essa? Aí ele mandou um recado, ele falou, vou pegar ele, é. Aí eu falei, mas você sabe qual é o motivo? Aí um dia nós nos encontramos, ele falou, quero pedir desculpa aí pra você, eu queria ter pegado, tá errado, é. Esses fofoqueiros aí falam as coisas. Eu falei, igual também. Nossa, mas te deu um alívio, né? O quê? Mas conta a hora que você tava lá, que você viu o Rincon chegando, você gelou, né? Gelou, Benja? Piscou. Não, piscou. O Benjamin, ele gelava todo mundo. O lugar não era dos mais agradáveis. Ah, é? Onde? Sauna? Não vou citar quem é delicado, mas tava chegando eu e o Ruizinho no crematório da Vila Alpina, era 11 horas da noite. Desagradável. E o Rincon queria te pôr na urna. Eu falei, puta, Ruizinho, acho que eu vou ficar por aqui, velho. Ai, ai, ai. É. Nessa semana, a Chevrolet tem uma grande proposta para você. Inversão de papéis. Até este sábado, você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Pode ser de qualquer marca e modelo. E se você ainda decidir trocar por um Chevrolet, tem taxa zero para toda a linha. Onix, a partir de R$37.990 com taxa zero. E mais, Prisma, só R$42.990 sem juros. Traga seu usado, é só até este sábado. Aproveite, ou melhor, é só até amanhã. Aproveite, consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Mais mensagens através aqui do WhatsApp, Energia. Boa noite, pessoal do Estádio 97. É Flávio da Vila Maria, corintiano. Na minha opinião, até para dar continuidade aí no trabalho do Tite, escolheria o Roger do Grêmio. Um abraço a todos aí, vai Corinthians. É isso aí. Valeu. Mais mensagens. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Quem fala é o Leandro Palmeirense. Dodô, se o prazo for para seleção olímpica, quem você acha que tem condições de substituir ele entre os reservas do Palmeiras? Valeu, um abraço. Quem vai substituir é o Wagner, que vem do Avaí. Se tem a capacidade de ser igual, não dá pra saber. É bom goleiro, viu, Domingo? É bom goleiro. Mas o prazo, ninguém substitui hoje, né? Não. Não dá. Mas você viu pouco dele, né? Que foi o Wagner? Você viu pouco do Wagner, né? Não, mas você não lembra quando ele jogou no Ituano? Muita gente falou que... Pelo menos dentro daquele contexto, ele jogava relativamente bem. Mas é difícil você substituir o prazo hoje, né? Igual, tá quase igual substituir o Marcão naquela época lá, hein? Vamos lá, mais mensagens do nosso WhatsApp. Fala, Domênico. Aqui é o Giovanni, sou tricolor do Rio. Mano, chupa pro mano. E agora é ladeira abaixo. Abraço. Pra quem? Ladeira abaixo? Pra quem? Pra quem? Pra vocês, né? É. Não sei. Duas derrotas consecutivas, ó, hein? Sou Leonardo de Santana, Zona Norte, palmeirense. Boa. É nóis, Dodô. Nóis. Pra mim, o treinador mais certo pro Corinthians é o Gilson Kleina. Chupa a mano e chupa a Eita. Tomara que você seja atropelado por uma carreta. Não, também não. Sem maldade. Continua as mensagens aqui através do WhatsApp da Energia no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aí, rapaziada da Energia, meu nome é Diego Maciel da Silva, sou aqui do Guacuri, divisa com Diadema. Torço por tricolor. A minha pergunta é: o que vocês acharam do ingresso da Libertadores a R$140 para sócio? Olha, a gente sabe que é bem caro mesmo, né? Mas aí, concordo com você, é pesado. Mas se falasse que era 120 ou 100, não iam falar que é pesado também? É. Arquibancada não pode custar mais do que 50 pau, velho. Ah, é. Setor popular, tiozão. Ah, tá bom. Sei. Aí depois fica chorando. Ô, fica pro Maicon, velho. Traz o Maicon. Cobra de quem tem. Renda de bilheteria não paga folha salarial. Fala mas isso, muito menos para jogador. Gustavo embarca esse fim de semana para Portugal? Você não ia levar ele para o aeroporto? Não, estou sabendo. Não, você está sabendo? Não, estou sabendo. Falando que vai. Estão dizendo que vai. A última proposta. E você enrola sua mala naquele plástico amarelo, Benjamin? Às vezes sim. Às vezes sim. Puta, é dor de cabeça. Às você vai para os Estados Unidos, os negócios abrem a mala. Putz. Eu enrolo porque é muito caro. É. Boa noite. O meu nome é Walter Marinari, sou morador de Ipiranga e sou corintiano. Por incrível que pareça, eu gostaria de ver o Dunga no meu time. Nossa. Porque eu acho que ele vai querer ser redimido do péssimo trabalho que ele tem na seleção. E por isso que eu acho que ele vai dar certo no Corinthians. Um abraço a todos da mesa aí. Olha aí, o Benja fazendo tudo, cabeças. Né, é, o Benja influencia, velho. Influenciando. Alô, do Dunga, sim. Mas não é, mano. Sabe o que é, Motinha? O maluco já deve ter participado do Happy Hour, o maluco já deve estar um pouco alto. E aí o maluco começa a falar os bagulho desse, mano. Ô, amigão, se o Dunga quiser se reerguer, ele que vá se redimir lá na China, mano. Ô, mano, e o Roger confirmou, hein, a consulta informal do Corinthians, que pro empresário dele, teria o Corinthians ligado pro empresário dele e sondado a questão, ou seja, tinham dito que não tinham ligado, mas o Roger, técnico... Ah, mas informal não é proposta, velho. Informal não é proposta. É igual o vizinho lá, o maluco sabe que a mulher é casada, pega e fala, e aí, tá bem o relacionamento? Ué, não tá chamando pra sair, não tá chamando pra ir no motel. Não, quase não, imagina. É, você tá sondando, você tá sondando. Falei, tá aí, como é que tá aí? Nada, né, mano? Olá, mais mensagens aqui no WhatsApp da Energia. Alô, pessoal do estádio, é o Ney, Vila Maria, São Paulino. Oh, essa gravação aí do mundo da Libertadores aí emocionou bastante, não foi só o Galvão, não. Eu aqui tô com os olhos cheios de lágrima aqui, cara. Bem legal relembrar aí. Valeu. Tá gripado. Eu ouvi lá, eu tava ouvindo na sala. Com a voz embargada. Muito legal, muito legal. Eu ouvi o Mota falando que estava no Morumbi e o São Paulo ganhou aquele jogo 1-0, gol do Raí. Gol do Palinha. Falei Raí. Falou Palinha. Falei Raí, tá vendo? Falou tá Palinha. Mudando, cara. Você falou Palinha, mano. Agora vocês estão mudando, tá vendo? Pega a gravação. Pega a gravação. Você falou Palinha, aí todo mundo começou a falar com o Raí, você voltou atrás. Mas eu lembrei pelo menos. Impermeabilizantes recobre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. Também General Motors, um oferecimento de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido no Brasil. Boa noite para vocês. Boa noite. Vocês são impagáveis. Sou corintiano, meu nome é Eduardo Robson, de Souza Franco. E aí, mano, o que você acha do Filipão como técnico do Corinthians? Nossa! Será que é viável? Tem como ele... Será que ele tá trabalhando ainda? Cê, abraço pra vocês. Você imagina um Benjamin com o Filipão. Será que é viável? Nossa, ele falou, nossa, velho. Viável. Eu não gostaria do Filipão, não, cara. O Filipão, ainda mais depois daquela Libertadores, que saiu batendo o bracinho lá, ele que vá pro inferno, ele que morra na China, ó. Ah, não, mano. Tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley, ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como furadeiras, serras, marteletes e lixadeiras, para os profissionais mais exigentes e a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. Não é uma maravilha? Sim, legal. É isso aí. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramáquinas.com.br. Já precisa entrar lá para comprar até um estojinho de ferramenta, viu, Bar? Pô, legal. Não, pra tô precisando, pô, é verdade. Eu gosto, é que eu tô pensando, chega o fim de semana, eu acho que eu vou direto na loja, que é legal. Parece um shopping center, né, cara? Nossa. Eu gostei do nome, Martelete. Martelete. Bom, e na Dutra Máquina você tem um site com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento é até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Espero que vocês tenham gostado, deem as suas notas aí na caixinha de sugestões. Notas? Né? Foi legal esse negócio. Deixa eu mandar um abraço aí pra rapaziada aí, o André aí da K2 aí, todo mundo indo pra uma casa de swing que só tem homem, nunca vi isso. Ei, André, que fazem? Andrezinho. É, quem mais aqui que tá na audiência aqui também, ó? O Daniel Cabeça, o Flávio, um abraço pra todo mundo aí. Ó, ia dar um recado, XDJ agora aos domingos. 8 horas da noite. É isso ao aí. Ao vivo. É, foram as minhas que pediram pra não cruzar mais com o Rudy aqui, né? Elas ficaram com medo, velho. Cara de pidão, coiote, né, véio? Olhando papaléguas, velho. É, olha, meu, você não imagina, mais de 100 mil pessoas por programa assistem. É? É verdade, é sério. É verdade. É verdade. Deve ter de louco, velho, né? Hã? Esse tarado aí. Mas menina toca muito. Internet, você né? Imagina o Dodô de madrugada, ela só lá. Se toca agora muito. É 8 horas agora da, é 8 da noite, domingo. Mais cedo, viu, Domênio? Se tocam muito, você falou? Tocam muito. Ah. Pô, lógico que elas se tocam pra caramba. É, então. Oh! Não, se elas tocam pra caramba. Ah. Aí sim, então, olha só. Fecha ó, por apresentação aqui. De Diana Ribeiro. Calma aqui. Quem levou o boné Vista Aérea do estádio 97, da Inês de 97, foi o Alan da Silva. Alan da Silva. Ele levou camiseta, presente de Fit Camisetas, acesse fitcamisetas.com.br, camiseta estádio 97, Miller Reden. Legal. Presente é do... É Von Reden. Ah, é, o Miller Von Reden. Von Reden, né? Da von família Reden. Dos Von Bach. Dos o jogo de dados do Sem Parar, presente do Sem Parar aqui, o Roger Miyake. Boa! Tá certo? É isso aí. Ganhar os presentes 3 dias úteis Paulista, R$1.439. E uma dica legal para você que gosta de comprar um produto do seu clube, acesse lojadoestadio97.com.br. A loja tá legal demais, tá bom? Estádio volta na segunda, né, mano? E os nossos sentimentos aí para a família do professor Girafales, sim, que faleceu. É, claro. Todos muito aqui, muito tristes. Eu tô estádio... mesmo. Então, eu não disse isso diferente. Ah, pensei que você foi irônico. Não, o irônico aqui é o Benjamin. O estádio volta na segunda, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. Esser, construindo com valor, Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Valeu, gente, boa noite, tudo de bom, tchau. Na Energia 97, tem interatividade com conteúdo. Check. E muita música. WhatsApp Energia. Sábado, 8 da noite. Energia. Energia 97. Nessa semana, a Chevrolet tem uma grande proposta para você. Inversão de papéis. Até este sábado, você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Pode ser de qualquer marca e modelo. E se você ainda decidir trocar por um Chevrolet, tem taxa zero para toda a linha. Onix, a partir de R$37.990. E mais, Prisma, só R$42.990. Traga seu usado. É só até este sábado. Aproveite. Consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Democratas, gestão inovadora. Olá, eu sou a Paulinha, de Campo Limpo Paulista. Todo mundo fala que precisa das mulheres na política. A mulher de hoje é chefe de família, muitas sustentam a própria casa e também cuidam da educação, da saúde e da segurança da sua família. Por que não na política também? Mulher, vem exercer o seu papel no nosso partido. Democratas, novas ideias para um novo Brasil. A energia que te move. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Sou Eli Correa Filho, presidente do Democratas de Guarulhos. Nossa cidade vive hoje um dos piores momentos de sua história. O atual governo do PT abandonou Guarulhos. Andando pela cidade, vejo os problemas e o descaso de perto, como na saúde, onde a qualidade do atendimento é péssima e a falta de médicos é constante. Para construirmos um novo projeto de futuro para a nossa cidade, a participação de vocês é fundamental. Tenho certeza de que juntos vamos mudar Guarulhos. São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. E isso só foi possível porque a população aprendeu que valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. A verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela percorre um longo caminho, desde que é coletada e tratada, até chegar à sua casa, própria para o consumo. Para fazer tudo isso, a Sabesp investe o valor da conta que você paga em obras e serviços para atender mais e melhor a população. Água, cuide bem desse bem, porque cada gota vale muito. Água, cada gota vale. Cuide desse bem. Água, cada gota vale. Cuide bem desse bem. Água, cada gota vale. Cuide.

Music always had a thing for me since birth. Music breathed life into me. His breath out, her breath in. Music gave birth to me with no sin, just love. Unconditional harmony sang through me. Opened up my lungs to shout out like James Brown used to. And I held out my arms like Christ the Redeemer. If I listen closely to the melody and sound of the beating drum. Drum. Drum. Drum. Night Sessions.